Começamos bem, começamos é, bem, começamos bem. Eu vou ficar de um painho, tipo caindo, mano. É, vocês. Sete. Hã? Sete. Não. É, não, sete. Tá, agora é o dela. Nossa, é só um. Tem que usar com um. KO! É. Eu sou bem, eu sou ótimo. Eu vou ficar na minha cadeirinha do meu paciente. Quando vocês vêm pra ela a primeira vez no outro dia, né, que vocês descansam, vocês veem que ela tá com a aparência ruiva ainda. Vê que ela tá com a aparência da filha do Taverneiro. Só que... Qual que é a ordem das estações mesmo do ano? Não faço ideia. Janeiro, fevereiro. Os mano. Primavera, verão, outono e inverno. Tá. Primavera, verão, outono e inverno, de 1 a 4. Não, não é? Verão. Verão. Você, você, ó, além de você estar com o cabelo ruivo... além de você estar com o cabelo ruivo, sua pele está mais avermelhada, entendeu? Então você, assim, você está meio com... Você está o cabelo vermelho e sua pele está com os tons de laranjado e avermelhado, sabe? Uhum. Quer dizer, você sai na rua, você só falta ser um chamariz, assim. Você só falta pendurar uma placa, né? Ai, meu Deus. Você está estranho. Você vai sair na rua... E a personalidade, como é que você tá? É sua aparência ou a personalidade também? Não, a personalidade é verão. A personalidade, ela tá, assim, elétrica. Você tem folhinha lá pra gente ver? Tá elétrica. Não, assim, você tá elétrica. Tudo que você vai reagir, não, vamos fazer isso agora. Vamos sair daqui, não, vamos. A gente tem, vai dar certo. Não, vamos assim. Full cocaine. Roleplay. Carreirinha do roleplay. Full cocaine. Vamos. Pois bem. Vamos matar uma aldeia inteira, né? Vamos matar uma aldeia inteira. Eu vou matar. Tá, e o que o magistrado deu de missão pra gente depois de entregar a cabeça? Nada? Ele deu um scroll que não vão te entregar por por segurança. Ele por Cosmar. 27 pontos, né? 27. 27. Então, no scroll dizia assim. É uma vila com uma criança amaldiçoada. Amaldiçoada. Isso. Eles acham que foi, assim, maldição de cigano. Então, por isso, eles mandaram vocês ao acampamento mais próximo que tem dos ciganos, né? Uhum. Pra vocês investigarem qual que é o problema dessa... O que aconteceu de verdade, se é isso mesmo. Se os ciganos têm... Se foram os ciganos que fizeram. E qual que é a maldição da criança? Não, só diz isso, não. Tá. Só diz tá que. Mas não fala qualquer maldição. É, só diz que os peasants, né? O povo muito tá falando que, malditos ciganos, foram vocês, não sei o quê. Ah, vocês arrombaram. Então eles não sabem, eles não fazem ideia do que. Tem prazo? Não, quanto mais cedo possível. Vocês têm uma semana, porque daqui a uma semana é o baile que vocês foram convidados. O rei e a rainha não vão querer. Assuntos pendentes, né? Assim, coisas feitas pela metade e vocês na presença deles, né? Eles sempre querem bons resultados. E o rei e a rainha é o... Eu dei um nome pra ela? Eu não lembro. Não, né? O rei é o vampirão. Sim, o rei é o Skad e o vampirão. E ela é uma mulher ruiva. Que, assim, eles viram ela de trajes, assim, bem elegantes, traje... roxo e púrpura, né? E ela apareceu quando vocês foram devolver o quest lá com o magistrado. Vocês voltaram lá pra entregar a cabeça, ela tava esperando numa outra sala. É porque ele é ruim? É a bruxa. Ah. Por quê? Então, almost there. Almost there. Deixa eu ver aqui. Closer. So close. Tínhamos que buscar um cabelo. Ah, era dela, não era da filha do taverneiro. Por que, João? Porque não fiz. Tem uma partezinha do plot assim que é difícil você assim adivinhar. Você já descobriu os 90% já. Mas só falta assim o 10% pra dar aquele. Cara, novela mexicana. A bruxa queria ficar imortal. Não, novela mexicana. Fuck. Bem novela mexicana. É bem usurpadora. Não. Quase! A filha do taverneiro. Quase! Ai. Não é! Ai. Não é! É usurpadora! Ai. O que a rainha é? Uma vampira. Não. Não é? Não. Não sei. Não, se sabe ainda. Não, não se sabe. Não se sabe. Eu sei que ela é ruiva. É. E você também sabe diretamente que ela tem muito dinheiro. É muito rica. E vamos falar, você é uma rainha. Aham. Muito fodida. A bruxa queria pegar a aparência da rainha? E tomar o lugar dela? Tem uma coisinha! Não, não tem como, Apoli. Não tem link. Que ela queria tomar o lugar dela. Não tem link. Não tem link pra ele tá descobrir linkando, o fato. Não sei. Não, assim, porque não tem coisa que... Com a informação que você sabe, não tem como você chegar a essa conclusão. Ah. Porque, assim, não tem o que leva a ela. Ah. Porque, assim, resumindo, a bruxa é irmã da rainha. Ah. Novela mexicana. Usurpadora. Usurpadora. Entendi. Muito bem. Muito bem. Então... Você, começou o outro dia, né? Vocês descansaram. Ela tentou dormir? Agora é... Não, tentou dormir. Ela tentou dormir. Tá com sono. Ela tá com isso, ela tá com olheira. Você vê que ela tá com uma cara de, tipo, passou a noite em claro. Muito bem, vocês acordam no outro dia, mais ou menos umas 9 horas da manhã, na estalagem. Bom dia. Ela, né? Acordou abraçado com ela, Osmar? Eu me toco. Acordei? Perguntando, é questão. Não. Doutor Timmy. Mesmo que você é ruiva. É ela agora, né? Uhum. Ai, meu Deus do céu, não sei como me importar. Acordei com uma vontade de comprar um martelo. Vamos. Martelo? É. Vamos. Eu acho que não seria uma boa ideia de comprar aqui, né? Ah, é que ela não é verdade, ela não pode me ouvir. Você tá falando capuz? Mas o problema é a gente. Põe o capuz. Mas pera, ele sabe que foi a gente? Só. Que jeito! Mas senta! Olha, véi. Seizinho. Osmar tentou sair correndo com o corpo da filha dele, mas... Mano! Osmar tirou 2. Mas depois então... Osmar tirou 20. É, depois Osmar se embrenhou na floresta. Então nós vamos ter que sair daqui escondido. A gente tá na cidade, tá no estaleiro da cidade. Sim. Na estalagem. Ela sabe sair sozinha. Por que você tá diferente? O que aconteceu com a tua pele? Não sei. Elfos. Elétrica. Eu sou elfo! Elétrica. Os bordos estão dormindo aí. Desculpa. Vamos. Então a gente tem que fazer essa missão. A gente tem que sair daqui, escondido. Ela sabe ser escondido. Sim. Sabe? Sabe. Sim. Sabe. O que que você é? Uma o quê? Não sabe. Eladrim. O Vacão fez questão de me tornar uma Eladrim. Mas ela é feiticeira? Então. Hoje, no momento, ela é. Ah. Eu sou uma humana. Ué. Eu sou uma humana feiticeira. É. A Valkyrie. Ela é humana, olha só, ela é humana, feiticeira, só que ela tem os traços do Eladrim, que é a cor da pele e a personalidade. Entendi. Isso me deu um... Ele teve que reclamar 5 vezes. Sim. É, não ficou. É. Sabe, eu entrei na cabeça dela, né? Cabelo, literalmente. Peitos. Tem que... Peraí, é ela, então. E ela faz questão dos peitos aumentar quando ela vira Valquíria. Ela faz questão, incrível. Precisa perguntar pra ela. Que será? Ah, você já sabe. Mas quem vai tomar a última ação é ela, né? É, você vai jogar normal, mas assim, se ela não concordar, ela não deixa, ela toma o controle. Mas ela tomou já, então... Então, se ela interfere se ela não concordar com a atitude, entendeu? Ah, meu Deus. Então, por exemplo, se você fazer uma atitude contrária da personalidade dela, ela pega assim, vou fazer isso. Não, você não vai. Não vai, sou eu. Sentou na cadeirinha, eu não consigo. Então vamos ter que sair daqui então escondido. Vamos sair meio que chill, tá claro? Tá escuro, tá. Tá nublado. É sempre nublado. Mas tá escuro ou tá claro? Não, tá o Silent Hill de sempre. É 9 horas da manhã. 9 horas da manhã. Todos, mas acho que a gente devia ir atrás dos Six. O que tá escrito aqui? Cigano! É isso. Cigano! Osmar, pode ser. Então, assim, o meu consciente, Valkyria, mostre para eles um Pokémon, vai! Onde fica os ciganos? Eu nunca saí da cidade, como eu vou saber? Ô, caralho. Cadê o mapa? Tá aqui. Não tem mapa, né? Tem mapa. Não, assim, não, mapa da cidade não. Vocês têm um scroll dizendo que... E vocês... Deixa eu puxar na memória, né? Porque o mestre lembra, os players não lembram, é incrível. Vocês viram uma encruzilhada, que Lá, uma ia pra cidade e outra ia pra beira do lago. É justamente por aquele caminho. Eu quero perguntar pra ela que ela sabe sobre os ciganos. Então vamos pra lá. Ela sabe. Diversão. Eita. Nossa. Vamos escondido. Aqueles sabem viver a vida. Nossa. Eu tô falando sozinho. É. Você escuta assim. nossa. O Celso Punefir pode falar. Tem mais um esquisito no grupo agora. Não, mas é mas euforia a gente vê, né? Todo mundo vê euforia, né? Como assim vocês não veem euforia? Vocês não veem? Peraí. Vamos. Então, a gente precisa sair. Vamos, vamos! Aí. Vamos. Não grita comigo! Vamos sair daqui escondido e vamos até... Furtividade? Eu vou tentar me localizar pra sair da cidade e ir até a encruzilhada, que eu lembro da encruzilhada aqui. Eu não tenho ponto aí, então. Tá, vocês vão tentar sair furtivo, correto? É. Tá, mas antes você quer fazer o quê? Me localizar dentro da cidade pra saber pra que lado que eu vou. Isso, entendi. Tá, nesse caso, você vai puxar da sua memória... Investigação. Investigação. Começamos com um 6. 6. Tá. Isso aqui vai contra seu teste para saber o quanto é emaranhado é a cidade, né? Se for assim, se for uma rua simples, é logo ali, ó. Uhum. Só andar reto 2 quarteirão. Vamos ver a... 16. Olha, vocês estão numa baixada, você não vê por onde, você não faz ideia de onde sai dali. Ai, eu vejo algum lugar alto que eu consigo subir? Sim, a própria estalagem tem 2 andares. Eu vou subir. Vai na subir, estalagem. Anão? Anão escalador. Eu vou subir com atletismo, pode ser? Mas é com atletismo que você sobe. É, então eu vou subir. Mas é, sim. O Osmar vai ficar aqui embaixo, caso você... Então. Beleza, Osmar, me segura qualquer coisa. É nóis. Eu vou subir. Quer um pezinho? Né? Eu quero um pezão. Então vai. Quero um pezão. Toda a força, Osmar? Não é pra me jogar, é só um pezinho, viu, Osmar? Onde você quer cair? Não, não vou cair, não. Só me dá uma mão pra eu segurar ali. Tá bom, vai. Eu vou subir. Faz vontade. Osmar foi campeão de atletismo. 13. 19. De novo? Só pra... Joga mais com o outro ali. Isso. Porra. Você prefere esse ou outro? Caramba. Porra! É, eu tava no 13. É, 19. Tem que somar força também? Não. No teto, assim, na... Continuo subindo ou já cheguei já no topo? Não, você chegou, assim, ela é assim, ela tem um teto na frente, assim. Uh-huh. Aí depois, atrás, ela segue o mesmo teto, só que de lado, assim, encaixado. Tá. Que nem aquelas casas, né? Uh-huh. Ela, isso, é, encaixado. Você chega ali no topo normal, agora você pode fazer o mesmo teste pra ver a cidade com vantagem. Você tá investigação! Nossa! Nossa. Dentro da dois, cadê? Dentro da torre. Eu vou fazer uma torre maior, porque você tá errando a torre. 14 e 14. 14, não. Agora você tem uma visão. Você sabe sim. Vocês sabem que da onde tá a estalagem, tem pelo menos 3 quarteirões pro próximo portal. Ok, 3 quarteirões e dá pra ver o portão, não dá pra ver embaixo do portão se tem alguém, certo? Não, mas dá pra ver se... Portão 8. É, você conta... Tá. Você conta, assim, mais ou menos assim, os cruzamentos, você tô sabe que é 3. Tá, o que eu jogo? É percepção pra ver se eu acho algum beco? Pode ser. Percepção? Vou procurar becos, assim, na viela, só pra não passar no meio da rua, todo mundo, assim. Não, é o quê? Percepção, né? 17. Não, sim, você vê que pelo menos em cada quarteirão tem 2 becos cada quarteirão. Beleza. As casas não são encostadas e tem um vãozinho entre elas. Certo. Você vê que é meio padronizado desse jeito. É, cada quarteirão tem 2 espacinhos. Então eu vou descer, eu movimento na rua com o marcador. 12 é um ponto. A essa hora só tem as pessoas que ou estão indo pra feira, estão indo comprar alguma coisa na feira, ou os que trabalham na feira que vem com os bens, né? Caça, acabou de caçar, acabou de trazer as coisas da fazenda, etc. Tá. Então você vê mais assim, mais trabalhadores do que pessoas à toa. Tá, eu vou descer então e vou falar pra eles. Desce pra descer? Não. Não? Tô... Gravidade. Gravidade e Osmar lá embaixo. É. Não. Sim, eu não vi. Nada. Eu vou subir de novo. Você vai. Vamos lá, sei lá. Então nós vamos ter que ir furtivo ali. Mas eu acho que de capuzada, na estalagem, né? Tem algum pano, alguma coisa? Mantos, alguma coisa? Não, só tem a roupa de cama mesmo. Certo, certo. Tem as roupas de cama só isso. Sim. Então vamos ter que sair daqui furtivo. Os bairros meio desengonçado, mas. Então, eu vou fazer o seguinte. É furtivo como uma pedra, né? Furtivo como uma pedra. Furtivo como um vidro caindo no chão. Ou a gente vai. É, não, tem que ser furtivo ou furtivo. Agora sim. É. Vamos, furtivo? Vamos. Deixa eu pensar numa coisa aqui agora. Essa armadura tua aí não vai fazer barulho demais? É como que eu vou tirar ela e carregar ela? É, então. Na roupa de cama. É. Aí você é um cara furtivo com um saco de Papai Noel. Que estalagem que a gente tá? Então, onde que a gente tá? A gente entrou ali escondido assim, dormiu de boa e... Não, o Nefir veio voando. Vocês vieram no meio da noite. Entendi. Aí eu falei pra ele, ainda bem que não tem lua cheia. Por quê? Eu falei, ET, lembra do filme? É, mas ainda bem que não tava. A última estalagem que o Osmar dormiu era dentro da... taverna. Enganação ou persuasão? Enganação é o quê? Bamboozle. Go bamboozle. Não, persuasão é simplesmente numa conversa você... convence. Então, eu vou... Caralho, eu tô com receio de tirar essa armadura e rolar treta. Eu vou... Tá, eu vou tirar a armadura. Vou organizar ela assim. E Papai Noel. Papai Noel. Quer que os mais leve? Então ramo? Princípio agora. Então vocês vão. Vamos. Decidiram. Uhum. Finally. Sim. Beleza. Então é o seguinte, cada um vai fazer um testezinho de. De furtividade. Eu tirei a armadura, viu? Eu fiquei furtivo de armadura. Deixa daqui que assim, ó. Pronto. E o guardinha também, os guardinhas que sempre perambulam por aí. Peraí, ó, vou fazer, ó, eu vou jogar um dado pra aparecer o guarda ou não, entendeu? Uh-huh. Aí se aparecer, eu vou jogar um dadinho de percepção pra ver se o guarda viu algo de suspeito. Tá. Ok. Então eu vou começar... Eu vou chegar assim na e fazer assim, ó. Na estalagem, só colocar a cabeça pra fazer assim. Fugiu, mãe. É o Osmar aqui. Percepção? Eu vi aqui em cima. É isso, percepção. Percepção. 8. Eu tô olhando também. Posso 8. Fazer? Ah. Tá ele assim. Então, tá o Osmar. Tá eu aqui assim, o Osmar aqui assim, ó. A Vitória tá assim, ó. Aperta aqui. Vai. 5. Percepção. Quanto que eu falei que tinha dado? 7. Foi? Qual foi o dado? Você foi magro, mas qual foi o dado? Foi 5? Pra olhar assim pra você ver guarda. Foi. 18 mais. A Valkyria viu. Eu falo assim, não tô vendo nada. Ah, a Valkyria. Não tem o fundo. Eu falo assim. Tá vendo porque deu alto? Porque não é ela, é a Valkyria. Eu viro e falo assim, tô vendo nada, Osmar. É, eu tô vendo nada. Parece uma cabeça reluzente assim. Tô vendo alguma coisa aí, ô? Valkyrie. A essa hora nunca passa ninguém. Não precisa se preocupar. Então vai. Agora eu, você acha que eu escapava nada. Quando? Tá falando na cabeça dela. Nossa. É, toda vez que ela fala assim, toda vez que eu levantar meu enorme dedo, arrasou com o tamanho do meu dedo. Nossa, que dedinho, pequenininho, gente. Ai, que bonitinho. Então, toda vez que eu falar assim com que tá com o dedo erguido, quer dizer que é na cabeça dela. Na cabeça dela? Isso. Ah, então tá. Não, eu tô vendo ninguém, não. Eu também não. Os tá suave, não, vamos lá. Então beleza, vou ficar furtivo e vou... Eu não tô vendo ninguém, pô, vocês na rua. Não tô vendo ninguém, vou ficar furtivo e vou sair correndo até do outro lado. Não vai não. Ó! Oh, não vai não! Meu segurança aí, eu vou sair furtivo só com o saco aqui, ó. Sabe assim, quando você... Sabe o tombo escorpião? Sabe o tombo escorpião? Aquele que enverga. Isso! Bem esse! Esse mesmo! Eu posso tentar fazer o teste pra segurar aí? Não cair? Não. É, eu vou sair correndo, filho. Vou sair correndo assim, ó. Tá no chão, vou fazer o teste pra ver se os peasants, assim... olharam pra aquele lado. What the fuck? Ó, uns 50% de chance dos peasants. 10 pra baixo, eles não viram. Oh, olha. Eu já falo assim, mas que porra, velho. Pra eles foi mais um barulho assim, sabe? Mas alguém que deixou cair as coisas pra eles nem se importar. Whatever. Eu vou juntar as coisas assim, um saco de novo. É, pro primeiro quarteirão. Aí vai Osmar. É, tá vendo? Eu tô lá no chão, tô lá assim, ó. Caralho. Nossa. O que é que vai fazer? Furtividade. Furtividade. 2, 7. 7? Agora 50% dos pisantes de novo. Ah, nossa. Hoje tá, hein? Que isso? Nossa! Jesus! Agora vai! Ah, agora vai. 12. 12. Fala assim, ó, eles. Nossa, que cara grande aquele! Vamos lá ver? Oh, merda, eu tô lá assim. É, ali você vê um cara catando as coisas no chão e outro cara grande. Busca. Aí você joga, joga sua furtividade. A Valquíria sumiu. A Valquíria sumiu, porque ela conhece a porra da cidade. Antes de você tomar atitude, né? Ela só fala o seguinte. Eu sei do atalho, a gente vai chegar lá. Antes deles. Só eles vão só atrasar a gente. Só vamos. Não posso deixar eles pra trás. Só foi. Meu consciente tá assim. Eu vi que ela sumiu e falei assim, mas filha da puta. É verdade, esquece que eu não tenho mais. Tá vendo? É isso, não. É duas personalidades mesmo. Uma só tira uma, a outra só tira 20. A outra só tira 18, 20. Que ódio. Ai, eu vou sair correndo agora? O que eu faço? Eu rompei as coisas. Não, as pessoas. Tá tudo bem com vocês? Vocês são novos por aqui? Sim, tá tudo bem. Tô jogando ele aqui. Nossa, mas... Eu tropecei ali. É que... Nossa, mas... Esse saco parece uma fronha. Ó, meu pai vende sacola. Você não quer ir lá na loja? A gente vai nele baratinho. Ele vende uma sacola melhor que essa. É, que ele tá meio impresso. Ah, mas me passa o endereço que qualquer hora eu passo de lá. Eu vou, 14. Me passa o endereço. Que aonde que é? Que eu jogar, que é que eu... Sabedoria dele é zerada. Nossa. Mas é aqui do lado. Assim, eu te acompanho. É um quarteirão só. Mas... Eu já consegui juntar as coisas aqui já, ó. Eu não sei se precisa. Mas tá! Vamos lá, vai! Eu tô precisando de uma sacola! É possível! Osmar! Não, é Otávio, meu nome? Otávio, Otávio. Tô precisando de uma sacola! Aí ele fala assim, ali. Aí ele faz assim, ele fala, ó, por aqui, deixa você ir na frente. Sabe assim, ele vai te acompanhando, só que assim, ó, você tá assim, a um passo na frente dele. Você vê que ele tá andando junto, né? Que você olha pro lado, mas você vê que ele tá deixando você um passo pra frente, tipo assim, né? A diferença mínima de um feat ali. É, tem muita gente em volta? É. Eu vou olhando pro. Tem muita gente em volta, né? Não, tem assim, tem um. Pelo menos assim, cada quarteirão que você anda, você vê pelo menos umas três pessoas assim, traficando com carroças, com carriolas, etc. Vou atrás dos dois e em volta. Então, vocês são novos aqui? Eu nunca vi vocês. Não, a gente tá sempre por aqui. É que a gente não costuma andar por essas redondezas aqui, assim. Mas... pouca gente que entrou na cidade esses dias. Vem cá, vocês não tem nada a ver com aquele grupo lá que fez aquilo com a filha do taverneiro, né? Ai, que grupo? Eu não tô sabendo de nada. O que tá acontecendo? Entendi, mas... Não, a gente ficou... Eu não pude deixar de notar, por que você tá carregando uma armadura na sacola e não tá vestindo ela? É porque a gente costuma fazer missões pro magistrado. Então vocês são estrangeiros? Não, é claro que não. Claro, magistrado só dá missão pra estrangeiros. Eu vou dar uma sacolada nele, velho. Eu vou pegar, você tá perguntando muito. Aí, tem muita gente olhando. Tem muito perto. Dá o desenho de 10 aí, vou fazer porcentagens. Tem gente, nossa, mano. Cara! Eu vou jogar. Que falha. Nossa, não é possível. 30% pra baixo, tem gente olhando. 34, cara. Pô, tá muito na risca, não tem ninguém olhando? Não tem ninguém olhando? Não, assim, ninguém tá prestando atenção. Tem gente pela rua, mas cada um tá cuidando da sua própria vida. Assim, pra estunar? Joga certo. Quer ver? Foi na mesma hora isso? Eu falei que eu vou dar uma sacolada. Ele é um humano sem armadura, só que ele tem um pontinho de destreza. É 11 pra acertar. 11. Eu tô vendo isso. Não, você tá lá no portão esperando ele. Ó, eu tenho 8 de acerto. 11. Tem que passar de 11. Tem que acertar pra eles? Ah, passou. Oh. Ui, mas foi 4, né? Mas então você... Vou pegar assim. É. Vamos, Osmar. Eu vou sair correndo pra biqueiro lá de novo. Não é possível! Por que que eu joguei? Não, eu ia sair correndo pra... furtividade. Não, vocês passam, vocês voltam pro quarteirão, que é o início da estalagem, aí vocês passam mais um quarteirão correndo. Agora tem mais dois só. Nossa! Aí eu olho pra trás, Osmar, por que você tá carregando ele ainda? Nossa, carregou. É verdade. Onde que eu deixo ele? Você joga ali, ó, tá vendo aquele saco de lixo ali, ó? Joga lá atrás. Tá bom. Não joga, calma, velho! Coloca ele lá! Não vou jogar! Não vou arremessar o negócio! Colocar o saco de lixo em cima dele. Isso! Vambora! Vambora! ó! Menos 20 ou menos? 30 ou menos? 100? Não. Não, o que que é isso? 10. É 10. Oh, não, pera. Dezena é 10. 10. 10. Tem a vida. Nossa, mas por que vocês estão colocando o cara no lixo? O que aconteceu? Bebeu demais! Puta, vai, Yoga. Ok, ó, tem um aqui. Nossa, por que que eu tô abrindo a boca hoje? Ele bebeu demais, ele... Não é possível! 5! Mas o taverneiro tá de luto! Homem, ele bebeu! Ninguém tá vendendo bebida na cidade, tá todo mundo velando a morte da menina? Não, ah, é mas que ele quis. Vocês estão contrabandeando bebida! Não, não, todo mundo não tem bebida em casa! Ui, eu suei aqui em cima. Minha família tem um estoquezinho. Que? Pois entende, não, mas faço. Bom, ele deve estar de luto, coitado. Foi uma coisa bem triste. Bom, tomara que ele melhore, falou? Ele vai. Tá vingando. Vamos atravessar. Eu tô, não tenho gold nem nada, nem roupa, nem pelada. Não, quanto que é o gold inicial? Vocês lembram? Não era. Eu tô com 24 da minha outra. Não era 300, 300. Era 30, era 30 de gold, né? Era 30 de gold, era coisa baixa. Era bem baixo. Então põe 50, põe 50. É. Tá mais rico que a minha outra. A gente tem o mesmo corpo, ela tem mais gold. É, somos dois. Ué? Pode usar o mesmo da minha outra? Hã? Não, o corpo é o mesmo. O corpo é o mesmo, então. Tipo, não, tem 24 de gold. Bag, as armas, essas coisas continuam. Sabe? Não, assim, eu vou contar que ela tem suas. Tem seu. Ah, beleza. Seu saquinho de gold, né? Tem uma coisa própria. Então, que ela então uma... você soma. Hã? Você soma o gold, entendeu? 50 mais 24. É. Tá bom. O gold é um só, porque é a mesma pessoa carregando. Então, quer dizer que se ela gastar tudo. Lá. Tem armadura. Será que ela está com homens e bebidas? Ah, é a quadrão do livro. Tá tudo bem. Ou mulheres e bebidas. E agora? Osmar. Vamos furtir. Tem as mesmas coisas, né? Então. Vai continuar o que a Elfo tem. Ai. Mas assim, o que ela tem a mais, não tem nada a mais. Dessa vez eu vou furtir. Cautela, tá? Eu vou olhar dos dois lados. Deu 5? Não. Percepção dos dois lados. Na rua, 18. Tem guarda? Tem guarda? 30% com guardinha. 61. Não tem guardinha. Então eu vou furtivo atravessar pra outra. É, então o Osmar nem precisa fazer porque não tem guarda, o Fusca só fez sinal pra você seguir. Tem, quietinho. Tem. Último quarteirão. Eu vou olhar de novo. Se tem guarda antes de atravessar. 7. Tem guarda? Tem guarda? Osmar, eu acho que não tem nada aqui não, Osmar. Vou dar uma olhadinha. Dá uma olhada aí, eu não tô vendo nada não. Seu, né? É realmente. É mesmo resultado! Não tem mesmo! Então vamos! Eu vou furtivo. 9. 9, peraí. Ó. 9! Já que vocês fizeram esse teste maravilhoso, agora aumentou. Agora é 40% do teu guarda. Porque não tem. A gente viu que não. Menos, né? 40% a menos do guarda. Ah, nossa. 85. 85, é. Então assim, vocês não viram, assim, vocês não tinham certeza, mas não tinha nada. Aí você chega um portão. Vocês chegam que ela tá encostadinha no canto do portão. Luzindo, né? Brilhando. Ué. Ah lá. Ué. E... Achei ela. Cantando um guarda. Menina, para com isso. Sai de perto dos outros. Eu sinto mesmo com isso que ela sente, tipo, corte, apanhado. Corte, mão na bunda, tudo. Opa. Achei bom, gente. Eu sou uma doida... Culta. Na hora que eu vejo, eu faço assim, ó. Vídeo de costas. Eu não consigo, gente. Me ajuda. E agora? Aí vocês veem, ó. Olha só. Aí vocês percebem o seguinte. Vocês se aproximam, vocês veem que ela tá cantando guarda. Ela percebe vocês. Aí assim, ela tá falando com o guarda ali, mais de pertinho. Ela, então, dá blá blá blá blá. Eu não blá, percebi blá, isso, blá, deixa ele blá, me blá, foder. Blá, blá, blá, blá. Vamos. Não, deixa o guardinha. Eu vou lá. Eu coloco, ó. Eu faço daqui, ó. O roleplay do pano. O saco tá aqui assim. Parte de bater com o martelo, eu coloco aqui. O saco tá aqui. O que você tá fazendo, Osmar? Outro coloca o quadradão no martelo aqui. Tô curtindo. Para com isso, Osmar! Ai, meu Deus. Ó, com vantagem. Os dois. Atividade com vantagem. Nem sabia da existência. Sei! Agora é o seguinte, ó. O guarda vai fazer um teste de percepção. Você vai fazer um de persuasão. Uhum. Quer dizer, sabe quando ele vai virar, você dá aquele chave que vai mais forte pra ele? Opa! Entendeu? Aquele dedinho na bochecha. Não vem cá. Agora você só me. Você gosta de apanhar? Menino mal. Então, dá atenção. O guardinha, já que ele é. 6. Já que ele é guardinha há um bom tempo, ele tem mais 3 de percepção. Nossa. Ai, meu Deus. Tá bom. Proficiência. Uhum. Guardinha, né? Mais 3, um char nível, acho que 2 ou 3 já tem mais 3. Uma fucking ruiva cantando ele. Ah. Nem como. Nossa, tirou 6, 9. Nossa, cara. 9. Vamos jogar? Agora é o chaveco. 6, 7, 8, 9. Ele foi virar assim, ele escutou alguém tropeçar, ele foi virar assim sempre. Não, não é tão Elétrica, vai, elétrica. O que você tá fazendo? Nada, nada. Dá atenção. Não, sim. Não é possível. Então agora não, mas agora eu tô em serviço, eu não posso agora, não sei o que. Você não quer esperar uma meia hora ali? Ou senão a gente pode ir lá atrás. E já passaram? Já. Já. Pode ser depois. Tchau. Pode ser? Pode ser, tá bom. Tipo assim, então, vamos ali, já, não, a gente já adianta o negócio. Mais tarde. Aí você, né, você dá aquela disfarçada nele, né? Fugiu. É, você dá o migué e você sai junto com eles. Aí vocês três já estão... Vocês já passaram dos portões e... É só não dar goela, né? Porque ainda vocês estão na visão das torres, né? Uhum. Mas eles não conseguem diferenciar. Eu vou procurar algum lugar que é bem fechado, que não tenha visão no do portão, assim, que eles não consigam ver, e eu vou colocar minha armadura de volta. Eu vou, é, né? Então vamos lá, eu vou procurar um lugar que eu vou achar que é bem escondido, né? Então é percepção? Ou é... Natureza. Aí já é sobrevivência. Sobrevivência. Então, eu vou jogar sobrevivência aqui, ó. Achou. 15. Não. De boa. Uma sequoia. Vou lá. De buenas. Tira um e fica atrás de um cipó, né? É, aqui ó, no meio da cara. Que tá ótimo, no meio da rua, se você ninguém. Beleza, mano. Sim. Ai. Bom, então, vocês estão lá, ninguém está vendo, vocês têm todo o tempo. Tá. É, eu olho e falo assim, essa daqui é a saída que a gente pegou pra encruzilhar daquela vez? É. Joga de novo a sobrevivência. 19. É. Caminho bate. É. Tá batendo essa árvore, beleza. Uhum. Tá, é por aqui. Vamos. Que louco. Pra lá. Lá. Cuidado pra lá. Pra lá. Ok. Mas a gente vai furtivo de novo ou pode ir normal? Não, tá? Acho que aqui... como é que tá o movimento da estrada? Ah, geralmente na estrada só tem uma carroça ou outra. Eles não... Não, então... As pessoas não prestam muita atenção durante a viagem. Vamos de buenas, Osmar. Tá bom. Cigano. É o brilho, Vatão? É o brilho? Nossa, não entendi. Não, você tem aquela cor bem clara, bem radiante, mas não chega a brilhar, não. Você não emite luz. Tá bom, então vamos. Vai pra lá. Lá. Acho que a gente devia voltar assim só depois que eu baixar a poeira do negócio aí. Não é tipo eu, poxa. Isso aqui sem a luz mesmo, que tá maneiro. Pois bem. Vocês seguem o caminho, né? Vocês pegam agora o caminho oposto que vocês foram na primeira vez, né? Vocês chegaram na cidade. E vocês chegam. Primeiro vocês avistam um lago, né? Uhum. Você, e assim, de longe vocês veem o lago e algumas, aquelas carroças de pioneiro, sabe, que é redondinho em cima, de pano. Uhum. Aí vocês veem lá que são várias, elas estão em meio que um círculo, né, e você escuta pessoas conversando, rindo, e você escuta até música. Será que tem cerveja ali? Os mortos estão com você. Eu acho que sim. Vamos lá. Tem um lago. O que você acha? Não, eu acho que a gente não devia beber agora. Eu acho que nós devíamos beber. Só um pouquinho. Então vamos. Eu acho melhor a gente beber um pouco. Vamos lá. Eu tô com sede, né? A viagem foi grande, eu quero enfiar o dedo no meu rabo com esse dado que olha. De novo, rasgar, cara. De novo, você quer encher a cara. Vamos beber até cair. Vamos. Ó, os ciganos são mais ou menos assim, ó. Um gravura legal, né? Não é muito diferente do comum. É igual os paninhos na cabeça, vermelho. Igual as que a gente não sei. Chega lá dançando. Eu vou chegar lá dançando com esse moleque. Ah! Vou pegar ali, José. Vamos lá! Vamos lá! Chega dançando lá no meio também. O que ele veio fazer aqui mesmo? Ah, é. Da criança. Aí vocês chegam lá, vocês são recebidos assim por dois caras, né? Armados, né? Com arco e flecha. né, assim que eles veem vocês, eles... Alto lá, quem se aproxima? Eu sou o Fufusca. Eu sou o Osmar. Essa daqui é a... Valkyrie. Não. Nisha! É o... Essa daqui é a Nisha. Pera aí, qual das duas você tá... Eu sou a Valkyrie. Não, eu não sei... Ei, ela deixa eu falar Nisha ou falar Valkyrie? O teu personagem original, qual que é? É Nisha. Eu vou falar assim, essa daqui é a Nisha. Essa aqui, ó, que nem eu falei, é a... do rei. É a... Tatiana. Tatiana. Então eu viro e falo assim, essa daqui é a Nisha. Tassiane? Essa é a Nisha, eu sou o Fufusca e esse daqui é o Osmar. Ah, esse daqui é o... O Nefir e aquela ali é a Euforia. É. Euforia? Eu só tô vendo três, eu falo por três. E o que vocês fazem por essas bandas? Osmar está à busca de cerveja. Eu quero acompanhar o Osmar. Cerveja? Mas tem uma cidade pro outro lado. Ah, cerveja de lá é ruim. Osmar não gosta. Persuasão. Ah, começou de novo. Não! Realmente é ruim. Realmente é ruim. 19. 19. Não. Sim. Aqueles caipiras não sabem fazer cerveja mesmo, é. Bom, mas então. Mas como ficou sabendo da gente, do nosso acampamento? Escutamos a música de longe. Os maiores perdeu o teu. Graça, né? 14. Escutamos a música de longe. Escutamos a música de longe, então. Imaginamos que teria festividade aqui, festividade igual cerveja, então a gente vai. Esses dias realmente o povo está mais animado. Realmente. Ah, por quê? Qual o motivo da festança? Ah, é o aniversário da filha do. Aniversário da filha da Esmeralda. Esmeralda? Esmeralda. Quem é Esmeralda? Esmeralda é a chefe do... Bom, não seria bem chefe, né? Que aqui todo mundo se ajuda, né? Mas assim, ela que dá a decisão final quando temos algo pra discutir. Todo mundo se ajuda aqui. Sim. Comunismo. Comunidade bonita. Comunismo! E assim se fumas no... Se, é. E ela adora se vestir de vermelho, né? É. Osmar gosta de ajudar. Tem alguma coisa que tá acontecendo que Osmar possa ajudar em troca de cerveja? Que Osmar tá meio ruim de dinheiro. Troca de cerveja? Talvez, pelo seu físico, talvez tenha algumas coisas pra levantar, pra trocar de lugar. Aí ele faz sinal pro outro, o outro... Você vê que o outro, né, não, nem confirma, ele dá aquele levantado de ombro. Aí ele, mesmo assim, ele... Por favor, mas assim, só escondam as armas, né? É? Mas por que? Vocês incomodam alguém? Não. Gostamos de viajar muito, gostamos de estar sempre em movimento, sempre trocando de cidade. Então, acho que... Vai, eu não sei, parte... Eu acho que parte é inveja. MST. É, imagina umas terras. Soube que vocês sabem viver bem? Eu não te conheço, mocinha. Não. Ah, o capuz. Ele só vê aquelas mechas vermelhas saindo do capuz, né? Ah, você não tá morrido? Ó, merda. Não. Engraçado. Não. Mas podem vir. Aí vocês, vocês veem que, assim, a maioria das carroças, elas estão bem encostadas na outra pra formar um círculo, né? Uhum. E assim, só tem uma parte que tá... Assim. Isso, só tem uma parte que tá mais... Aliás. Mais distanciado? Ah, eu não trouxe. Só tem uma que tá mais distanciada que... Olha, eu tô on fire hoje pra achar os negócios. Ah, mas tá sendo pros dados também. Que tá feio hoje. Ah não, aqui é uma terrinha. Então, Aí ele chamou vocês lá pro meio, né, assim. Ah, eu trouxe. Ele chamou vocês lá pra onde tá o resto das pessoas lá. Vocês veem que, né, aquelas pessoas que vocês viram, né. Que assim, mais ou menos assim, a aparência delas. E vocês veem que tem gente conversando, tem pessoas de todas as idades. Tem alguns conversando, tem alguns bebendo. Tem aquela. Tem música, tem pessoas dançando. Você vê que tá um clima bem animado ali. É que eles estão comemorando mesmo. E tem uma mocinha. Ruiva. Só que assim, eu tenho mais ou menos uns 10 anos de idade, ela tá com uma coroa de flor. E todo mundo tá abraçando, beijando, parabenizando ela, sabe? Ela falou assim, mano, mentira. Não. Não. Pode, assim. Não tem bigode. What the fuck, né? E aí? Eu conto com um dia que sei lá, fora. O que é a mocinha ali que tá todo mundo dando parabéns? Ah, é a filha da Esmeralda. Ah, ela que é a filha da Esmeralda, então? Sim, o nome dela é Jade. Jade? Aí eu faço uma piadinha. Vão me falar, então, que o marido dela é o Rubi agora. Você conhece o Rubi? Ah, não! Você conhece o Rubi da onde? Ah, que de pedra eu entendo. É que não tinha crack naquele tempo, né? Senão ele ia falar, ah, seu drogado. Não! Você é um nome de montanha, pô. Não, mas isso preda. Você é fora. Tem uma fogueira também ou não? Tem. Uma fogueira. Um monte de tronco. É aniversário dela, então? Sim, sim. E parabéns pra... Eu canto outra. Pedra! Parabéns pra Pedra. Eu canto outra. Feliz aniversário! Feliz ano na cidade! Mas estamos no acampamento! É. Nossa, é expulso de lá! É, como ser expulso. Então, aí você vê que todo mundo tá comemorando lá, assim, quando vocês se aproximam, né, pra interagir com a criança, com as pessoas lá. Você pode ver que eles são um pouquinho cuidadosos, né? Eles ficam assim meio quietos, eles olham bem o que vocês estão fazendo. Mas assim, se vocês chegam bem devagar, uhum. eles não têm nenhuma reação negativa, né? Vocês lá, né? Porque eles costumam, né? Já que eles viajam, eles costumam ver muitas pessoas. É, tá. Aí assim, aí vem o mesmo cara, né, que estava de guarda, ele vem com uma... mug de cerveja pra você. Aí eu se procurava, amigo. Aí o outro oferece uma pra você. Um pra cada um. Sim, mesmo. Muito obrigado. Eu vou virar. Não lembro, tem veneno, se tem alguma coisa. Enquanto isso, a Valquíria tá lá na mesa. A Valquíria já está já está numa mesinha com um mug na frente dela. Glá, glá, glá, glá. Eu só aqui assim, ó. Tô tentando, ó. Ó. Ó, olhando assim, os dois Constituição. Mas tá louco, eu vou perder. Tá louco, não. Vamos ver se eu vou virar mesmo. Constituição, vai, Giovanni. Nossa, tá muito fugido. Você não é de vontade, não? Opa, ó, é vontade mesmo. Tá elétrico mesmo. 12 mais 5? Uxi, mais 5 Constituição? Aí assim, ela, você vê que tá perdendo, você começa a acelerar e babar assim pro lado. Ela glóga e bate na mesa. Outro! Nossa, gente. Outro! Outro! Outro! Outro! Quanto? Nossa, 17. É. Vai lá, não. 17 mais 5. Não gostei desse dado, não. Dá outro dado. Daqui, mais 5 de Constituição? Mais 2, eu tô louco. Não, mais 5. 2 mais 3. O Rafa, o Rafa. O Giovanni aqui. Lá. Eu fico... Outro! Pai tá perdendo, me respeita. Ah, tá vendo? Outro! Cadê o teu Rafa? Não sei, eu faço também? Hã? Eu faço também? Ah, se você olhar e quer fazer também, você faz também. Não, eu também. Você viu que ela tava na mesa, ele chegou perto, começou a beber, só que ele tá tudo babado, assim, pros lados, ó. E ela tá assim, outro. E ele tá assim, ó. Outro. Ele tá firmando o olho. É vantagem. Ele tá firmando o olho já. Por que você tem vantagem de construção? Ou não é? Né, você entrou, é, pra resistir, é. Não é vantagem? Não, vantagem não. Não, não é vantagem. Você tem vantagem em teste de destreza quando você tá em perigo. Ah, tá. Não é uma cerveja tão perigosa. Não, isso é veneno? Não é devas, não é perigosa. A cerveja é um veneno? É. De certa forma, é. É, eu tenho resistência a veneno. Com teste. Mas não encaixa, né? Não encaixa. Nossa. 19 mais 6. Aí os três entram na bebedeira e... Outro! Ó, esse é o terceiro. Se você falhar nesse, você tem o direito de fazer teu teste contra veneno. Não, eu sou da montanha, eu vou! Eu não aguento isso! Nossa, meu dado tá feio hoje. Ai, é, 21. Aí você vê que ela deu aquela babadinha, ela até... Opa, deu aquela... Opa, ela voltou. E aí, Osmar? Pô, os Marcos se babou. Aí tá os três meio babados, tudo. Quando vocês abaixam os mug e um olha pro outro, vocês veem que o resto tá um pouco quieto. Aí todo mundo assim, ó. Ih, outro. E o. Você vê que o povo. Aí a festa continua, sabe? Você vê que o povo, a dança continua, eles continuam mais animados ainda. Que dos nossos, né? Usa resistência agora ou não? Não, se você falhar. Ah, tá. Beleza. 18. Ah. 20. Não, não vale. Tá ali ainda. 13. 19. Aí os três batem os copos, bate os copos junto, aí eles... Todo mundo meio... Todo mundo meio assim, mas aí eles se enturmam mesmo, sabe? Aí eles vêm conversar com vocês, né? Tipo, eles fazem perguntas banais. Ah, de onde vocês vão? Por onde vocês vão? Blá, blá, blá, blá, blá, blá. Aí vocês podem perguntar qualquer coisa que eles estão assim, tipo, amigo de farra, né? Entendi, as meninas. É. Por que você não cria? Por que você está sabendo? Aí o meu mapa aqui, ó. Eu li o pergaminho? Sim, né? Todo mundo tem conhecimento do pergaminho. Assim, vocês têm conhecimento do conteúdo dele. É, então fala pra mim qual que é o conteúdo, que eu não sei isso. Eu também não lembro muito bem. Isso é o seguinte, ele diz... uma criança, tem uma vila próxima a esse acampamento. É, eles dizem que tem uma criança amaldiçoada e a culpa é desses ciganos. É isso. Dizem, né? Diz o pergaminho, né? Mas assim, né? Não é o pergaminho da verdade absoluta. Vixe, agora foi. O que? O que tem que fazer? Assim, eu falei que eles, assim, eles se enturmaram, né? É. Então, qualquer... Tá tudo quieto, assim. É. Assim, enquanto vocês não decidem, né? O que acontece é aquele... É o chit-chat, né? É. Aquela conversinha banal de... Chit-show. Chit-show. Então, eu vou chegar, assim, alguém e... Cigano, assim, dançando e tal, chegar dançando junto, assim, ai, você disse. Performance. Não. Lá embaixo, né? Performance. Eu não tenho performance. Não tem? Não. Atuar, performance? Ah, atuação. É 10. 10? 10. Chego 10. Lá não. Que nem russo, né? Você disse pipó? 10. No mesmo ritmo. Dá um bracinho, né? Eu viro, mas não tem nenhuma anã aqui. Só... Ah, tem minha tira, bem baixinha. Tem bigode? Já naquela parada, você conhece? É. Não. Eu fiquei sabendo, tem alguma vila aqui perto do acampamento? Ah, sim, tem sim. Tem? Pra que nada que fica? E como são os moradores de lá? Ah, é um povo chato. Eles odeiam a gente. Então por isso que a gente meio que mantém distância daquela gente. Ah, é? Por que? Aconteceu alguma rincha entre vocês? Olha, isso só a Esmeralda vai poder te falar. Ah, é? Uhum. Cadê ela? Ah. Ela tá no carrinho dela, no carro barra cabana, né? Ela tá dentro dos aposentos dela aqui. Podemos... Esmeralda é sua tia? Não! Ah. Não! Ah! Então tá bom, eu vou continuar dançando. Vou até lá perto do bar, assim. Dançando, Fiquei sabendo. E aí, vocês interagem de algum jeito? Eu vou sentar na mesinha, eu quero tirar a queda de braço. Se não tiver uma mesa que tem copos, você... É, joga no chão. Apostas! Eu vou fazer todas as apostas! Isso, bem, Valquinho. Eu vou jogar atuação. Eu vou jogar atuação falando assim: temos aqui uma montanha! Vamos fazer apostas! Os mortos de dinheiro. 10 de atuação. Temos aqui uma montanha, então eu quero ver quem que é homem. Que é homem o suficiente. Que não precisa ser homem, pode ser anão. Pode ser. Orc. Pode ser. Pode. Ah, café. Tem café aqui. Cigano faz café, né? Que bata de frente com a nossa montanha, nossa querida. É, você vê que as mocinhas. Aê, uhul, aê, sabe? Daquele, moças também podem! Posso tentar chamar o público também? Não, eu só tô chamando, você que vai fazer o negócio da aposta. Tá bom, aí. Então. Eu chamo o povo, você faz eles apostar. Você aqui, ó. Tirou um beijinho, tá bom. Aí é o seguinte, ó. Não, eu só chamei, você que faz as apostas. Tá bom. Aí. Então, peraí. Aí o povo se o povo tá lá assim, já que vocês estão todos aqui, vou começar eu! Vamos, mano! Valendo o seu gold, né? Faço suas apostas! Eu olho assim pra conta e falo assim. Ah. Então vai, é o seguinte. Vocês vão fazendo teste de força. Uhum. O que ganhar no teste três vezes primeiro, mata o outro. Então vai. Assim, né? Vamos, Mar! Tem minha porta? Tem minha porta? Não, que é assim, entre os desconhecidos, então o povo fica olhando só pra ver o montanha em ação. Ah, vai! Abrindo os pesos. Nossa! 17 mais 7. Já posso... Tira um! 17 mais 7. Beleza! Olha lá, vermelho! Vai, segundo. Ixi, 17. Nossa! O contrário! Pô, virou! Eu virou rapaz! Você tava assim no canto da mesa, você puxou! Pode fazer! Ele é a mesma montanha, viu o que ele fez com o anão? Eu levanto a montanha, derrubou o anão! Aí você, depois disso chegam o. Delinho, né? Chegam assim, muito. Todo mundo se interessou ali, né? Os que trabalham mais nessa parte, né? Os de idade média, assim, né? 35, 40 anos, né? Aí é o seguinte: são três desafiantes. O que eu vou jogar aqui, ó, no... Melhor. Vou jogar um D8. É o bônus que ele tem de força. Eita. D8? É. Caralho. Quer dizer, pode ter o... Pode ter o Armstrong do Full Metal. Pode ter o... Pecados Capitais, lá, o Escanor, mas o Gabiru. É isso, exatamente. Pode ter o Escanor ou o Gabiru. O Gabiru. Vamos ver o que sai do... Vamos ver o primeiro. Nossa, o nosso lenhador, tu não deu! É o Armstrong, é o marido da alquimista. Dinheiro! Aí assim, ó, você fala e joga a persuasão pra mim agir como se fosse o povo. Faça suas apostas! 17. Mais persuasão? Uhum. Nossa, 23. Caralho. Todo mundo fala, não, o cara é forte mesmo, é, né? Mas vai ganhar do lenhador um pouco? Não sei se acha que vai ganhar, não. Ah, quer saber? Tem um dinheiro sobrando aqui. Quem sabe? Aí é o seguinte, vezes. Não, um D6. Ah, é o que der no D20, vezes o D6. É o que, assim, é o que eles vão apostar. Só que assim, se vocês perderem, vocês vão ter que pagar pra eles. É, aposta, não é aposta de um lado só. É, eu acredito nos marcos. Beleza? Eles têm um pouquinho de. Ó. Maldição. 4 e 2. 2 vezes 4, 8. Tinha caído 2? Tinha caído 2? Eu achei que tava torto. Você quer ver de novo? Demora mais? Tá, beleza. 32. 36. 6. É, pro primeiro desafiante foi essa quantidade de gold. Então vai lá. Perde, Osmar! Osmar! Osmar! 19 mais 7. 19 mais 7 dá. O cara é mais 7. O cara é mais 7 também, o cara. É. Que aperto de mão. Já deu aquela entortadinha. Vai lá, os mais segundo. Nossa, 5 mais 7, 12. Voltou pro meio. 1 e 1, é, vai lá. Não, é o que dá 3 primeiro, né? Isso, é 1 e 1. Beleza, é. 12 mais 7, 19. É imbatível! Igual fiz com o anão! Igual fiz com o anão! Mas esse não era um anão, né? Ele foi igual fez com o anão. Mano, o cara é isso mesmo. O cara igual fez com o anão. Eu falei assim, agora em vez de, ó, agora em vez de um D6 e o D20 pra aposta, são dois, porque ele ganhou do mesmo jeito e eles estão impressionados. A aposta é perigoso. Como que é o cálculo? Nossa. Ixi, fez um. Ah. Que triste. É isso mesmo? 6 mais 3, 9 de gol. Nossa, que impressionado que eles estão. Nossa, mas eles estão impressionados, é. Tô vendo o cálculo. É impressionante. Sei lá, eu vou perder meu dinheiro. Então, mas assim, ó, se você. Se um. Como chama, um mendigo ficar impressionado, ele não vai ter o dinheiro pra pagar. É. Ele tá impressionado, mas tá pobre, ué. É. Então, aí o segundo. Já pode vir um 8 aqui no mundo. Zero. Hora do. Pono. Gabiru! Gabiru, eu não vou dar certo. Ei, ninguém botou fé, por isso que por isso foi 9. Nossa. Quase 17 mais 24. 7. Acho que ele nem consegue, só se dá 20. Só se clicar. Ó, 3. Sai daí, Gabiru! Sai daí! Foi se mostrar, você não viu os outros? Mas tem que nem o golpe, no final todo mundo se impressiona. Os outros tomaram uma surra! Vai. Vou chegar pra ele. Eu acredito no seu potencial. Vou jogar com desvantagem. Ah, não, você vai fazer isso, Rafael. Todo mundo sendo cuzão. Ele é bom, é verdade. É verdade. Você já tem inspiração, não tem? Tem. Tem. Eu tenho 14. 18. Ou são 18, Gabriel? Desvantagem, né? Vamos ver. Desvantagem. 8 mais 7? 13. Não. Você é 15? Aí, 15. Tá 2 a 1? Não. Não, não, desse não. Desse desafiante tá... 1 a 1. É. Não. 2 a 1. 1 a 1. 1 a 1. É que o Rafael, segundo teste, ele decidiu. 3 mais 7. É tá penso, tá penso. Jogo de novo? Oi, é hoje, hein? O dia do penso, que é isso. É, dá uma... Não sabe, né? É. 2, 3. 3. Eu vou perder meu dinheiro, Osmar. 10. Mas ele é muito forte! Vai, último. Ó, com você. Forte. Não. 11. Nunca viu. Não. 2 a 2, né? Acha, não é possível o Gabriel ganhar de não. Ele tá deixando, não é possível. Eu leio, eu vi o que ele fez com o anão. Não é possível. Não joga com desvantagem, não. Eu posso entrar em fúria e continuar jogando desvantagem? 2 a 2. Eu vou tipo, dar aquele... Crescer os músculos. Continuar jogando desvantagem. Ah, não. Vou perder meu dinheiro. Subiram, ó, 5 mais 7, 12. Ah, não. Eles viram que você, tipo... Mudou, você deu aquela expandida, né? Eles viram que ele fica nesse sobe e desce. Dá tempo, dá tempo, dá tempo! Dá tempo, dá tempo! 9 vezes 3. 27. Aí você vê que eles fizeram mais a vaquinha do 27 lá, porque não dá tempo, dá tempo, ele vai ganhar, ele vai ganhar! Olha o que ele fez, olha o que ele fez! Agora, Rafão! Vai tomar café, Rafão? Deixa eu terminar essa. Eu vou tomar, tá? Não! Vou colocar aqui. Não! Não, você já tinha jogado, tinha dado 12. O Gabriel tinha jogado agora. Ah, era. É verdade. Foi o que marquei. Ah, não! Perdeu! Perdeu! Ah, não! Olha, eu vou tomar. Todo mundo. Eu tenho gastrite. Não pus a boca, tá? Eu vou levantar a pressão, gente. Eu tenho gastrite, eu posso. Muito bom, muito bom. Eles aplaudem tudo, né? Você quase ganhou. Osmar, acredito em você. Você viu o tamanho do cara? Perfeito. Siga o caminho do bárbaro. Último desafiante? Uhum. Dinheirinhos. Último desafiante. O David podia colaborar, né? É ele de novo, né? Eu quero revanche. Ok. Eu vou. Ah, a coisa tá lá, a esmeralda? Vou procurar ela. Não, fala pra investir mais no negócio aqui. Não, tá todo mundo lá em volta, agora a esmeralda deve estar. Ah, tá vendo. Eu vou procurar a esmeralda. Claro. Investigação. Três. Sei lá, já tá. Já jogou rápido. Ah, vou jogar. Não, o dinheiro, investimento, não posso. Ó, a gente podia colaborar agora, né? Aham. Uhum. Ah, mas o Gabriel de novo, ó, falou só. Agora falou o seguinte, se der par, eles apostam mais. Eles ainda confiam no Gabriel. Se der ímpar, eles... Ah, vai acontecer de novo, a mesma coisa. Aham. Uhum. Ah. Não, falou assim, não, eu acho que o cara deixou, não vai acontecer a mesma coisa. Então é mais magrinho. Nossa, 19 de ouro. 19 de ouro. É o último? Desvantagem. Ah, rapaz. Não, só eles vão normal. Ah, beleza. Vou gritar já. Nossa. É, agora vai mal, né? 14. É o dado. Perdeu o primeiro. Eu dou mais 7, mas nem. Não, tem como. Só um crítico. Nossa, virou no meio. Tô de pano de chão. Todo mundo, eu falei, tá vendo? Eu falei que o grandão tava fingindo. Mas é o Gabiru mesmo, é um exibido. É, você não pode dar trela que ele já acha que tá lá em cima. É, você vê que alguns deles, assim... É, daí vai virar um bar desse cara. Aí, ó. Dividiu o gol entre a gente? Não, você pode somar e dividir. Deu 91. Tá bom. Em 3, 30 de gol de cada um. Aí, quer ver? Cadê o pessoal do quarto? Ó, é 1, 2, 3, quarto vai ser o Nefir. O quê? É, vocês vão saber agora. Dois. Eu? É. Chega aquela menininha. Ela puxa assim na... Tio! Oi! Dá um real, né? Dá um real. Pega assim. Mamãe quer falar com você. Mamãe? Ah, vamos lá então. Coloca ela no ponto. Coloca a Disney. Olha como eu tô alta! Pra onde tá? Onde tá sua mãe? Aí ela aponta pra uma das carroças. Tá você bonito. Chegando mais perto, você vê que a carroça tem uns detalhes a mais. Tá bonita a carroça da sua mãe? É, obrigado. Mas eu ainda não sei como ela faz aquilo. Você, quando ela fala aquilo, você vê pra onde ela tá apontando. Ela tem dois lampiões, né, um em cada lado. Onde tá a... Pra começar, tem uma escadinha, né, de madeira. Aí você vê a porta e tem dois lampiões pendurados. O fogo dos lampiões é azul. Eles estão pendurados, mas com uma correntinha assim? É, eles estão pendurados normal. Mas assim, o que você acha assim? Desbalando? Normal, com vento. Né? Ah. Nossa. Vou perguntar pra ela, pode. Você disse, tipo, pra aquele tempo, pra aquele momento, aquilo era tipo. Todo mundo era fogo de óleo, fogo de não sei o que, né? Você vê que é fogo azul. Quero colocar a mão perto, tá quente, tá frio? Frio. Tá frio. Porra! Aí que tá. Ficou confuso agora. Por que fica frio, menininho? Joga a menininha lá, vai esperar fogo. Por isso que eu falei. Não sei como mamãe faz isso. Vamos ver sua mãe, então. Aí vocês... aí você... Né, você, ela tira do ombro, né? Aí ela dá uma batidinha na porta. Mãe, eu trouxe ele. Ela abre a porta assim. Oi. Aí lá no fundo você vê cheio de cacarecos. Você vê muita coisa assim, que, como se fosse uma sala de lembrança, sabe? Você vê coisas que lembra da onde você veio, né? Parecida com as coisas, por exemplo, que orcs faziam, entendeu? Você vê coisas de anões, coisas de humanos, como se fosse assim, uma sala de lembrança, cheia de pequenas lembranças, de pequeno cacareco. Nossa, bosta. Hã? Não. Nossa, não, vai. Volta, não sei porque eu olhei pra trás. É Globo. Nossa, continua. Aí bem lá no meio, assim, atrás de uma mesinha, você vê que ela tá com a Lagandalf, né? Cachimbim. Tem um negócio amarrado na cabeça. MST. Aí você vê que é uma morena. Nessa é uma morena, aparência de mais ou menos 35 anos. E ela fala assim, quando ela olha pra você, ela pega uma carta na mesa e vira. O que você tá fazendo aqui? Os maiores jogou uma vez isso daí. Perdeu todo o dinheiro que ele tinha. Ah, esse jogo é bem mais complexo, amigo. É. Então você veio aqui contra nós? Hã? Contra? Como assim? Você veio aqui... Meu Deus do céu, ele vai cair em mim! Ele vai cair em mim, Rafael! Rafael, bate nele! Ela é uma druida, viu? Essa é a druida do Arbizor. Teste pra druida número 1. Falhou. Dá um papo nele, seu... Não, é um besouro. Não, é um besouro. É só um besouro. Pode ser uma druida. Vai. Socorro, me ajudem, né? Nossa, espera lá, bato com chinelo. Que aí? Não, o bicho é resistente. É, tu virou de ponta cabeça, nunca mais levanta. Morreu. Ah. Então, ela vira a primeira carta. Hã? Tá gravando? Sim. E? Sim, eu vou colocar nos bloppers, é o momento besouro. Aí ela vira... quando ela virou a segunda carta, fala assim, então, não sei quem te mandou, mas por que você quer fazer mal pra gente? Os Mardos não queriam fazer mal pra ninguém, os Mardos não fazem essas coisas. O que, que você tá vendo aí? O que, que é isso? Aí você... Essas imagens aí, não sei. Aí você joga... Joga persuasão, não sei! Não, por falar. Não, você joga inteligência pra, pra ter uma ideia remota do que seja. Meu Deus. 19. Não, assim, ó, você sabe, assim, você interpretou que aquilo lá é algo mágico. Agora você joga arcanismo. Usou o bárbaro fazendo arcanismo. Bárbaro arcano, velho. Você não virou! Ele sabe exatamente o que é. Não, porque não é o Não. Faltou um pro 20. É, bárbaro. Nossa, arremessou no chão. Os mortos estão sentindo meio estranho. Isso aí é magia, não é? Eu já vi isso de algum lugar, mas... Olha. É mágica, né? Fico surpreso de você conhecer isso aqui. Você lembra que os mais antigos... Os mais antigos não. Uma pessoa mais antiga na sua vila fazia a mesma coisa que ela. Só que não usava cartas. Usava um saquinho de osso. Então você, né? Você lembrou daquela sensação quando você via a pessoa fazer aquilo com o saquinho de osso. É, vou falar. Na Vila dos Mortos tinha uma pessoa que fazia isso, mas era com um pedaço de osso. Então, mas o desenho aí eu não entendo, não. Entendo, vejo que os orcs também usam divinação, isso é interessante. Quando ela fazia não tinha nada de os marcemal, não, tá errado isso aí. Pois bem, por que vocês estão aqui, você e seus amigos? Osmar veio por causa de cerveja, escutou música, Osmar gosta de música, gosta de cerveja, meu amigo. Aí você vê que assim, enquanto você tá falando, ela pega as cartas da mesa e começa a embaralhar. O que que essa senhora tá fazendo? Shuffle, né? Eu queria saber fazer isso, mas não sei. Ela embaralha tudo. Uma mensagem. Uma mensagem trouxe você aqui. Mensagem. Aí quando você fala aqui que é mensagem, né? Posso fazer o teste, ver se sinto falta dele? Pra ajudar ele nessa conversa. 14. Depois de 3 cervejas ter dançado, quem que é Osmar? Não, aí ele, assim, quando você fala o que é mensagem, você vê que ela puxa a saia da mãe dela. Tipo, posso, né? Posso, ela... Pode ser um bilhete, ou um pombo correio. Ah, pombo. Carne de pombo, eu mais gosto. Mas é falado? Pode ser falado também. Pode ser escrito? Sim! Mas o Osmar não sabe ler. Aí você vê que ela, quando você fala que não sabe, ela dá aquela emburradinha, aí ela vira as costas quietinha e sai. Ué, menininha, não. Tio! Ah, oi! ela você vê que ela dá aquela cruzada de bracinho? Você me ajuda? Ajudo! Vamos lá, eu pego elas e chacoalho. Elas assim, criança! Criança! Criança! Parabéns! Quem tava lá cocaína era ela, era você, mas tudo bem. Eu vejo isso. Você, a vila, tudo. Todo mundo viu ali. Nossa! Parabéns! Eu nunca vi um anão cumprimentar alguém, então nem eu. Eu nunca fui numa festa de aniversário dos anões. Parabéns, menina! É que a gente comemora cada 50 anos. Vamos lá! Eu vou seguir ele. Uhum. Aí vocês chegam ao mesmo lugar, né? Você vê que o Osmar tá assim, né? Nada muito fora do comum? É, nada fora do Osmar. Osmar sendo Osmar. Oh, um Fusca. Oi. Oi. O que tá acontecendo aqui, Osmar? Não sei. A moça falou que tinha uma mensagem, mas o Osmar não sabe ler. Não sei, ela sabe explicar. Você falou da carta pra mim? Não. Ué. Que mensagem? 11, tá. Olha, eu estava aqui há momentos atrás com seu amigo. E eu não... Bom, eu não vi o futuro dele, mas vi um pouco do passado. E então eu vi você que tem ele... essas habilidades, então. Ai, meu Deus. E eu vi que... Holy please. E eu vi que vocês estão aqui por uma má intenção. Uma mensagem trouxe vocês até aqui. Cerveja. Aí quando ela olha assim, ela vê você e o Nefir, ela... Daquele, sabe? Eu posso tentar sumir? Ou tem cadeira ali? É... Tem cadeira isso. Ali? Tem cadeira ali? Tem. Tem aquele sofazinho de canto. Eu chego assim, eu puxo, puxo a cadeirinha assim. É minha sabedoria ou é dela? Primeiro é a sua, depois é a dela. Minha... 15. Ah... I'm free! Oi! Eu puxo a cadeira e... Você quer mudar de cor também ou só o cabelo muda? Você tá radiante. Você quer mudar... Você quer jogar outra estação? Prefiro. Tá, prefere? Escolhe ver por... Não, vai ser aleatório, vai ser aleatório. Vai ser aleatório? Vai ser aleatório. Como que foi da outra vez? Só a ordem, não precisa ser com o mundo real. Só a ordem pra me lembrar dos quatro. Primavera, verão, outono e inverno. Isso. Primavera, verão, outono e inverno. Primavera, verão, outono e inverno. Quatro. Inverno. Inverno. Você ficou meio... Você ficou meio azul. Aí você ficou fechada, triste, sabe assim... Pessoa, tipo, triste, deprê, responde monossilábica, sabe? É. Aquelas coisas assim. Aí ela fala assim, nossa, que confusão, quando ela olha pra você. Eu olho assim pra ela, é uma história longa. Eu vou lá, puxo a cadeirinha assim na frente dela, assim, da coisa, assim, sento e falo assim. É, eu puxo assim e falo assim, conte-me o que você sabe até agora. Olha, do que? Seja específico. Você disse que a gente veio com uma intenção, mensagem. Persuasão. Sério? Persuasão. 14. Agora vai doer. Alta, ele né? É líder do negócio, cara. Mais 7 de persuasão. Né? Mais 7 não. Mais 5 ela tem. Nossa! Nossa! Esperanto! Não! Eu vou trocar meu dado. Desgraça! Que momento! O funk NPC foda, líder do negócio, passa, foda mesmo! Rapaz! Tá muito no cu. Olha, você está na nossa vila, está na nossa casa, tomou da nossa cerveja, participou da nossa festa. Eu que faço as perguntas aqui. Eu olho pra ele. Análise de situação. Deixa eu trocar a ficha. É. Pois bem. Você tem toda a razão. Não gosto de ameaças ao meu povo. E vejo elas chegando à distância. Dias antes. Nós não estamos ameaçando ninguém. Você pode jogar a intuição? Ah, não? E a mensagem não. Que vocês carregam? Então você sabe da mensagem. Que há uma mensagem, eu sei. Ah, eu tô falando do papel lá. Aham. Então vamos lá. É isso que é mensagem? Ah! Ok, então o que vocês têm com Borovia? Baróvia. É, sempre. Baróvia! Não tem ninguém, ninguém levanta a mão. Baróvia. Não, lá ninguém. Só lá. Aí você escuta do nada. Baróvia! Cidade inteira. Tem um cara. Meanwhile, parece Baróvia. Tem um cara na aldeia, né? Baróvia, os caras espião. O que você. O metro pra descobrir uma vez por dia eles. Baróvia! Baróvia! Baróvia! Então, pra gente seguir essa conversa, o que vocês têm contra Baróvia? Olha, Baróvia sempre foi, não diria nossa, porque dessas terras não levamos nada. Mas sempre moramos aqui. Antes desse... desse ser... Eu sei. Dominar essas terras. Entendi. Como eu sei que eu posso confiar em você? Isso você não sabe. Pode jogar a intuição nela? Mas você tá deprimido. Mas eu não tô aleijada, né? Mas você tá deprimido. Intuição? Pode, com desvantagem. Oh, porra. Já tirou 20. Cadê? Depois de mais um, não tem nenhum. Quer ver 20? Faz extremo. Okay. 11. Intuição? 16. Você não consegue definir se ela tá na mentira ou na verdade. Oh, nossa, um 16. Aí eu vou falar assim. Ok. Nós temos uma mensagem. A verdade é sempre boa pra começar uma conversa. Basicamente uma missão. Mas eu não posso revelar essa missão. Porque... Você viu o mapa? Não sei se eu posso confiar em vocês. Aí você vê quando ela fala isso, quando você fala isso, ela... Você vê que ela pega o bolsinho de cachimbo. É. Aí você vê que ela acende assim. Joga a camisa. Porra. 19. Nossa, os arcanismos estão cravados no 19 hoje. 19, eu sou um guerreiro, um campeão arcanista. Ah, vai jogar a Nicole de uma vez. Ué, joga ela, arcanista. Faltava tirar 20 pro teste de fogo. Você vê que ela assim, ela acende, ela dá aquela tragada e quando ela sopra, você sente magia na fumaça. Com esse resultado você consegue... Daquela... Opa! Tá com medo do quê? Nós não vamos ter uma conversa na base da confiança? Eu vou. Da sinceridade? Eu vou dar uma fungada no... Psicodélico. Quando ele dá a fungada, ela tem o resultado que ela quer. Ela viu que você deu passo pra trás, esquivou, né? Assim, foi pra trás, não deixou a fumaça chegar perto. Uhum. Só que o Osmar deu aquela cheirada. Falou, vocês fedem a eles mesmo. Você não precisa me dizer de onde você veio. O seu amigo acabou de me contar. Eu não faço ideia do que é, né? Porque eu não sou guerreiro, mas tudo bem. Eu não sou mago, eu conheço. Eu fumaça sei o que é. Verdade. Sei. Ela percebe na fumaça, o que ela sentiu, metagame, né? O que ela sentiu foi o cheiro deles, entendeu? Ah. Tipo, né, assim, como se fosse assim, o rastro de magia daquele tipo, de vampiros, no caso. Né? Ela sentiu esse... que vocês estão meio que impregnados, né? Vocês foram lá, receberam o dinheiro do cara, cumprimentaram a rainha, então vocês estão meio que impregnados com a magia deles. Na hora que ele fala, que ela fala aquele ser, eu consigo fazer algum teste pra saber que ela tá falando do... Não, você nem precisa. Não, eu sei que é do... Você deduz que é do jeito que ela falou, né? Que é do líder do país, você deduz que é do Scar. Entendi, tá. E a gente tem uma aliança com o lobisomem. Que vocês têm, que legal. Eu não falei. Eu sei. É. Ah, não, a gente tem uma aliança com o lobisomem. Quero conversar com o meu consciente lá. A Valkyria disse que os ciganos saberiam o que fazer sobre essa maldição. Ela sabe? Pra Valkyria, eles sabem o que fazer com a gente? Semana passada eu perguntei... É o seguinte, ó. Aí, você... Quando você se concentra pra falar com ela... Você vê só a imagem dela assim, ela sentada numa cadeira, chacoalhando os pés. Professor, vem cá, você tá no controle pra querer que eu faça as coisas? Dá aquela olhadinha assim, né? Ela sabe que você tá vendo, entendeu? Depende de mim, você não vai sumir nunca mais, filha da puta. Eu vou depois dela falar assim. Isso veremos. Nossa, eu vou... Quem falou isso? Isso é na cabeça dela. Ah, na cabeça dela. É, ela dá aquela consciência, sabe, pra assim, né? O dela virou pra dentro do céu. Nossa, meu Deus, né? Ela falou que isso podia resolver ela me dar essa patada. Ela fala assim, ó, se você quiser que eu pergunte, por que, que você tá no controle? Então deixa eu controlar que eu pergunto. Nossa, depende de mim, ela vai falar nunca mais. Quer dizer, né? Conta minhas cordas vocal, que ela vai falar nunca mais. Eu vou olhar pra esse meu lado e falar assim, tem como reverter essa maldição? Essa maldição não é essa. É uma maldição. Socorro. Aí ela... Socorro. Aí ela fala, se ela se aproxima de você, ela pede a sua mão. Quer casar comigo? Não. Ajoelha. Não. Não. Aí ela pede sua mão, você vê que, né, ela olha assim as linhas da sua mão. Mas, sério que você fez isso? Eu não fiz nada! Eu tirei 3 críticos! Literalmente inverno! Marca o inspiração! Marca! Porque os dados e você tá conseguindo. Eu não fiz nada, eu só peguei a maçã! Mano, tá combinado demais! Eu tô achando incrível! Deixa ela ser no inverno! É, depende do rendiz. Foi o mal entendido! Olha, o seu caso não é o mal entendido. O seu caso foi punição. E você era o primeiro alvo disponível, então... Como tu reverteu isso? Olha, reverter eu não tenho certeza que você consegue. Mas... Aí você, quando ela fala mais, você vê que ela dá uma distanciada e começa a fuçar nos cacarecos dela. Ai, meu Deus. Aí ela... Onde foi que eu deixei? Eu tinha certeza que ainda tinha. Ah. Aí você vê que ela pega um vidrinho. Parece um tubinho de ensaio. Um vidrinho comprido. Com um líquido azul. Aí ela fala assim. Se você tiver certeza do que você quer com essa outra você, você toma isso aqui. Ai, caralho. Eu não tenho certeza. Tá, eu pego. Mas só faça isso. Quando você tiver certeza. Eu vou dar assim, meu coisa de... Me provoca pra você ver. Eu jogo intuição. Pra ver se ela tá fazendo uma coisa boa ou uma coisa ruim. Sim. Nossa. Ah, Madre Teresa. O fodendo do 20, filho da puta. Tava na hora, né, João? Você tem a fucking certeza absoluta. Não só desse fato, como assim, tipo... Por essa atitude dela, você toma certeza que, desde o começo, ela não queria o mal de vocês. Uhum, então, assim, você tá com certeza, você tem a garantia, seu consciente, sabe? Você tá com o espírito, assim, leve, né? Uhum. De, eu falo assim, não, ela é uma boa pessoa. Você tá com aquele... Tá. Do fundo aqui, ó. Então, eu chamo ela e falo assim, Esmeralda, vem aqui um minuto, tipo, por favor. Ué, como que ela não se tá falando? Pois não. Com quem que tá o... Com quem que tá o bilhete? Tava comigo. Eu falo assim, ó. Osmar, o bilhete. Ah, coloca aí. Poção azul. Poção azul da Esmeralda. Peraí. Osmar, o bilhete. Tá. Isso aqui não é que papel que ele carrega. Isso aqui é... Higiene. Isso aqui é do cartão. Cartão do banco. Eu pego e falo assim, vem aqui. Dentro do queixudo. Eu sinto que eu posso confiar em você. Nós não estamos do lado daqueles seres... Bom estamos saber. Infiltrados lá. Olha. Ou vocês caem em mais um joguinho daquele que se diz imperador, não. Que se diz rei. Estamos infiltrados lá. Nós estamos, digamos, aceitando as missões para saber o que eles têm em mente. Conversamos com a Helena. Olha. Mas a Helena de verdade? Ah, foi com o cachorrinho. Opa. Ou a máscara da Helena. Ei. Foi o cachorrinho lá. A Helena é a loba. Ela fala assim. É. E agora? O Mar lembra que tinha um monte de cachorrinho. Agora você me deixou confuso. Ah, confuso. Cachorrinho. Não, então vocês viram a Helena de verdade. Ah, sim, a loba prateada. Muito bem. Ah, bom. Sim, e nós fizemos um acordo. Nós vamos ajudar ela. Eu olha, abro o bilhete. Esse daqui é o recado que eles deram para a gente. Gato. O mapa! O mapa! De novo, né? De novo, Aí ela fala assim, não, tudo bem, mas você apenas estenda ele sobre a mesa, porque eu não posso tocá-lo. Ok, eu seguro. É. Tinha algum problema de Osmar relar nisso aí? Não, vocês... Porque Osmar guardou perto das portas do Osmar. Definho, né? O cheiro de queijo? Não, é... Aí ela faz o seguinte, ó. Ela pega um... Como se fosse uma faquinha, aquela faca de cortar carta, né? Aí você tá segurando aqui, ela corta um pedacinho onde não tá escrito. Bem no cantinho, assim. Mas ela não, só com a faca. Uhum. Ela não rela. Ela pega e enrola. Você segura de novo. Tá. Aí ela faz assim, ó. Por causa disso, ó. Aí ela assim, ela só pega o dedo, pega o dedinho, e ela toca no pedacinho que ela cortou. Você vê que tanto o papel como o dedo dela começa assim a apodrecer a ponta dos dois. Você vê assim que o papel virou pó. O papel virou pó e a unha dela apodreceu. Eu vou pegar. Ela tá correndo. Uhum. Para com isso! Isso explica aquele vinho. Que é isso? Que é isso, Paulo? Que é isso? Não, você é só com a minha gente. Esse tal aí, essa raça aí que vocês estão infiltrados, eles não nos querem aqui. Então eles... Até a mágica deles fede. Entendo. Eu enrolo assim. Tá assim, fica subentendido o que quer dizer. Qualquer cigano que entre em contato com a mágica deles, as mágicas não se dão bem, sabe? Aham. Uhum. São os opostos. É... E quem é essa criança? Por que eles querem? Olha, isso foi para causar intrigas. Aquela vila, a gente usava ela para pegar suprimentos, né? Coisas que a gente não pode pegar pelas estradas, né? Como estamos há mais de um mês aqui, então, assim, fizemos amizades com as pessoas da vila, trocamos favores, estávamos com uma boa amizade. Só que isso foi armado. Isso, certeza que foi um deles. Fez parecer um desentendimento, fez parecer nossa culpa. E essa vila tem gente deles? Ou são pessoas? Olha, deles eu não sei dizer. Todo baroviano é igual, mas eu não sei se um deles se infiltrou. Se um deles pode ser o lacaio do SCAD. Eu não sei como, mas armaram pra gente. Mas é bem mais fácil, né? Ah, a culpa dos ciganos, nós amaldiçoamos ele. Essa é a primeira coisa que tentam jogar na nossa cara. As plantações não vão bem? Culpe os ciganos. O filho da fulana nasceu morto? Culpe o cigano. Tudo é culpa do cigano. Então, pois bem, com isso a gente já está acostumado, mas eles usam magia pra... E eles não têm escrúpulos, né? Então eles não querem nem saber se pessoas morrem, o que acontece, pra... Desde que os ciganos sejam culpados e todo mundo nos odeie. Entendi. Pelo amor de Deus. E vocês têm intenção de voltar a boa relação? Olha, seria bom pra gente. Seria muito bom. Há uma criança que... Um órfão. Que assim, ele nunca deu problema, mas ele não... Por ele ser mestiço, cigano. Então assim, ninguém gostava dele. Então ele vivia de... Ele vivia de pequenos roubos, ele vivia de... Se virando, caçando, né? E fazendo pequenos roubos. Só que, de um tempo pra cá, toda pessoa que o incomodava, toda pessoa que praticava bullying com ele, toda pessoa que ia lá, pedia pra ele ir embora, tentava bater nele, etc., começaram a aparecer mortas. Daí que está, a maldição do cigano. Mesmo que o garoto seja meio, mas, porém... Entendi. Eu desconfio que possa ser, mas as cartas não dizem mais nada. E o que você acha que pode ser? Aí ela pega a mesma bolsinha que ela fumou aquela hora. Se vocês, quando vocês o encontrarem, a mesma coisa que eu tentei fazer com você. Se ele for atingido, se ele ficar no meio da fumaça, vocês vão poder ver o que a magia está escondendo. Eu pego Osmar. Marlon. O negócio tem um outro efeito interessante. Se você fumar por diversão... Ele abaixa 2 de inteligência e aumenta 2 de carisma por uma hora. Passa pra mim isso aí, passa pra mim. Nossa, pra mim isso aí. 4 de inteligência. Esse é um outro efeito, né? É um outro efeito. Olha, fugiu com todas as músicas do Bonmar. Mas tudo bem. Olha, deu o suficiente pra 2 usos. Pra você fazer a fumaça suficiente pra pegar uma pessoa. Uhum. Então, assim, a quantidade que ela deu ali dá pra... Vocês têm 2 charges, 2 usos. E como é essa criança? Eu pretendo restabelecer a conexão que você tem com a cidade e de uma forma ou de outra resolver esse problema pra gente, que a gente mantenha a confiança que eles têm na gente. Sim, olha, ele... Ah, vocês vão ver, maltrapilho, mal educado, vive pelas ruas. Cuidado se você se engajar em conversa com ele, ele pode estar tentando bater sua carteira, né? Bater seu saquinho de ouro, né? Então assim, ele, coitado, ele nunca teve chance, né? Ele nasceu de um relacionamento ruim, né? E teve uma vida ruim. E se tudo ficar resolvido e eu trouxer eles pra cá, ele pra cá? Olha, se ele estiver curado, né? Se ele estiver curado da maldição, vamos acolhê-lo como um de nós. Não, porque ele é um de nós, né? E metade ou não. Aí a mensagem diz que nós temos que fazer o quê com a criança? Vocês têm que descobrir... descobrir o porquê. Assim, você tem que... Provas que a culpa é dos ciganos mesmo. Então, assim, que prova não foi específico, mas, assim, vocês têm que... Aqui eram ciganos, veja! É isso que ele pediu. Quer dizer, é uma... Eles estão pedindo pra vocês fazerem o trabalho sujo deles de incriminar os ciganos. Mas aí vai ficar ruim lá na vila... Bom, eu falo pra ela, assim, você entende a situação aqui agora? A mensagem diz que a gente precisa incriminar vocês. Vamos, se a gente não fizer isso, perca a confiança e a gente não consegue descobrir os planos reais. Muito menos vamos conseguir ficar infiltrados lá. Convenci uma vila toda que vocês não são culpados, mas fazerem de conta que vocês são também é complicado. Vocês têm alguma sugestão? Olha, a vila é grande? Nem perguntei, a vila é grande? Não. Eu sei. Os dois sabem. Eu acho que a gente devia... O lixo, eu vou... Valquíria, né? Uhum. Deixar ela igual a filha do taverneiro. E a gente fala pro taverneiro que os ciganos ressuscitaram a lixa. Trouxeram ela de volta pra vida. Não, eu quero ver a Valquíria. O que você acha disso? A Liana e a Valquíria. Aí pode funcionar, mas os mais não tem certeza se vai dar certo. Você quer isso mesmo? Ai, caralho, pode ser embaixo, cacete. Quer ficar sozinha de novo? O problema é depois, né? Conversa é outra, Osmar. A gente tá tentando resolver o problema da criança. O problema da confiança da cidade nos ciganos. Mas é na vila. Não, os ciganos. Ah. Osmar, é na vila, não é na cidade. Ah, tá. A cidade tá incriminando o cigano. Então, mas... A vila tinha boa relação. Você lembra que ele soprou a fumacinha? É verdade. Dois de inteligência. Ah, é verdade. Tá bom. Até, desculpa. Quanto que é a inteligência? 5? Os barulhos vão voltar. Eu volto pra ela assim e falo. Então. Então. Né? Pessoal, olha, infelizmente essa parte. E eu não gostaria também de ser incriminado injustamente. Eu sei. Muito mais saber que vocês fizeram isso. Não vamos fazer isso. Olha. Vamos dar um plano na cabeça. Ai. Ora, aposto que qualquer lacaia daquele lá já falhou antes. Por que vocês não podem falhar? Intuição sobre o plano, rola. Ah, não tem um. Como assim, Osmar, não entendi. O que vocês querem fazer? Mas pra isso a gente precisa descobrir quem tá infiltrado lá. Porque se é sair espalhando que a gente, além de resolver o problema do cigano, manteve uma boa relação da cidade com vocês de novo, aí a gente não tá falhando, a gente tá sendo contra tudo que ele mandou a gente fazer. De repente, senhor, eu sei, Eufori, eles são péssimos pra planos, eu sei. Eles só pensam em bater. Me fala, Eufori. Me fala, Eufori, me dá uma ajuda aqui. Joga com vantagem. Investigação. 19. Uhum. Você, pelo que ela falou, você vê que seria bem mais fácil você fingir uma falha. Do que... É, já que vocês trouxeram o bônus na primeira missão, uhum. Sabe, seria mais fácil de admitir falha. E outra que ela falou também, pelos lacaios que ele tem, não vão ser os primeiros a falhar, não é o fim de vida, não. Tudo bem. Ainda assim, quero resolver a situação de vocês com a criança e com a cidade, a vila. Se vocês conseguirem, eu posso ajudar vocês com uma coisa que é melhor que dinheiro. Cerveja? Duas fichas? Eu escuto cerveja, mas assim... Duas fichas? Esmeralda pra ajudar também, mais um NPC. Não. Conhecimento. Isso é ótimo. Tudo bem. Do quê? Pra que lado fica o vilarejo? Olha, eu preciso... Então, assim, eu pensei muito nisso. Dias antes de vocês chegarem, eu preciso ter certeza da seriedade de vocês. Vocês vão até o fim nisso? Vou. Vocês só vão descansar depois que ele estiver morto. Ah, falha minha. Depois que ele estiver morto. Destruído. É, sim. Detesto esse tipo de criatura. E o que ele tá fazendo é pior que ele. Sim. Os bordos. E eu gosto de cachorro. Pois bem. Então eu tenho certeza. Se resolverem a situação da vila, podem ter certeza que darei conhecimento valioso a vocês. O suficiente para destruir aquela criatura. Nisha, fala Nisha. Tira o bolsinho aqui, ó. Acertei. Eu tiro o bolsinho assim. Obrigado. Oh. Tira o bolsinho e entrego pra ela assim, assim, ó. Você vai saber a hora de usar isso daqui. Você vai Tem deixar. O Nefir fala. Você vai deixar a Bon Vivant com a droga? Sério? Bon Vivant. Só recapitulando assim, o que é isso? Bon Vivant. É Bon Vivant? Okay. Bon Vivant, aquela que gosta de farrear, viver, curtir, sentir, experimentar. Esqueci que ele tava a lá. A Nisha sabe. Eu esqueci mas... que ele tava lá, eu posso. Não, ele fala isso. Você vai deixar justo ela com esse problema? Eu esqueci que você tava aí, Euforia. Mas fui eu, Nefir, que falei. Não foi Euforia. Ah, é verdade. É que tá tudo confuso já pra mim. Já. Foi mal, Deprê. Eu vou lá. Nem te conheço, mano. Nem de qualquer jeito. Aí surge aquele pensamento muito mais depressivo ainda. Ah, minha vida tá uma bosta. Nem eu tinha esquecido que você tava aí, Nefir. Você nem falou nada até agora. Eu entrego pra você, ó. Você vai saber, olha. Você viu isso daqui, né? Se eu vi, você viu, né? Eu falo assim, tá? Né? Mas ele compreende. Pois bem, então. Então, quanto mais cedo possível, aquela criatura não vai viver mais 100 anos. Eu paro assim, penso na minha idade, falo assim, mas acho que nem eu vou ver 100 anos. Pois é, imagine. Todos nós vamos morrer e ele ficará aqui. Isso é inadmissível. Se achando, pior que elfo, isso. Se achando o dono de tudo. Elfo. Eu falo, pior que elfo. Não tem nenhum elfo aqui. Sim. Tinha, né? Não tinha. Não, né? Você tá aí, eu tô acostumado ao grupo sem elfo. Eu falo, pior que elfo, isso. Elfo. Bom, então, ok. Na ponte, nos a direção do vilarejo. Aí ela diz pra vocês que continuando essa estrada, né? Porque vocês vieram da encruzilhada, da bifurcação. Uhum. Aí vocês continuando, é a primeira vila que vai ter após o caminho. Coisa de pelo menos umas 4 horas de... Se for assim, caminhando é 4 horas. Mas se tiver outro método mais rápido de chegar... Virou cavalo, por um Osmar na minha escola. Osmar montado. Não. Que hora que era assim, mais ou menos? Nesse horário, vocês saíram às 9, agora são 2 da tarde. Eu pensei que tava à noite. Se a gente sair às 2, agora. Nossa, saíram 9 da manhã da cidade? Se a gente sair agora, a gente chega lá às 6 horas. Eu acho que. Eu também. Vamos seguir viagem, tá? E nós vamos pra lá. Tem que ficar uma peça depois. Tá, vocês seguem, né? Vocês veem que aquela estrada tem um pouco mais de movimento de gente. Mas o que vocês percebem é que a maioria são ciganos dali, daquele acampamento. Eles vão pegar coisas pelas florestas, né, pra beira da floresta, ver se tem algum lugar melhor de pescar, mais pra cima, no rio, no lago, etc. Aí vocês chegam lá, vocês veem que a vila não tem nem cerca em volta, assim, muro, essas coisas. Você vê que é um aglomerado de casas, com uma praça no meio, assim, a maioria das casas estão, elas fazem um quadrado, né, um retângulo, né, assim, elas vão seguindo uma de frente com a outra. Pra, né, pra todo mundo se ver, pra todo mundo ficar assim, bem junto, etc. Tá, a primeira coisa que eu faço, assim, na hora que eu chego na vila, eu tiro meu bagazinho de gold. É composta por quê aquela vila? É, pode jogar sobrevivência? É, pra saber se é composta do quê, como assim? Mercadores, aldeões, investigação. Investigação. Tem. Pega assim, Fusca, o que você quer fazer? Investigação. Lembra? 13. Moleque, você vê que a vila tem a mesma aparência da primeira vila. Primeira vila lá de Barovia. Você vê que assim que as casas são do assim, meio que padronizadas naquelas cores bem tristes. É isso, é. Eu quero andar, coisa regional. Eu vou andar, mas eu vou andar com bastante atenção nos dois. Eu já coloquei a bolsinha no saco, então. Tá parecendo um nóia, né? Com as mãos no bolso, sim, cabeça baixa. Eu vou procurar. vocês veem assim que a parte do meio, assim, as casas são todas de frente, e a parte do meio eles fizeram como se fosse uma pequena praça. É, vocês veem que tem o caminho de tijolos, né? Em frente das casas é assim, ó. Aí vamos supor, ó. Casa, né? Eu tô usando o quadradinho de baixo sem desenhar, né? Preguiçoso. Aí casa. Tem um espacinho entre elas? Isso, casa. Aí você vê assim que do outro lado também tem casa, casa, a mesma coisa. Aí no meio tem como se fosse assim uma pequena avenidinha, sabe? Aqui é, essa parte aqui é tudo com pedra. Aí aqui você vê assim que é grama, uma árvore, grama, uma árvore. Quer dizer, bem enfeitadinho assim, né? Para as pessoas pelo menos se sentir à vontade. Tem até banquinhos, né? Aqui, né? Um banquinho, pelo menos. A cada duas casas tem um banquinho, etc., né? Na frente. Um banquinho de pedra. Aí vocês veem assim que tem esse tanto de casas para cá. Aqui tem uma fonte. E continua o mesmo tanto de casas para lá. Mesma coisa que tá aqui. É isso que vocês veem. Essa fonte tem alguma coisa diferente? Sim, você olha para a fonte, primeira coisa que você vê, um moleque brincando na água. Pega essas pirulose aí, moleque! Você vê que ele tá jogando água pra cima assim, nem. Não tá nem. Nem. Foda-se, tipo. Quem tá fazendo isso? Ele tá lá, você vê que ele tá. Lembra. Na aparência dele, ele lembra o cigano? Ah, investigação. Onde eu vou? Sei lá, hein? Eu vou pegar uma moedinha e deixar cair no meu pé. Assim, sete. Na pedra pra fazer barulho. Ó. Oh. E ver se ele. Eu quero ficar olhando pra ver se ele vai olhar. Vai com vantagem. Tim! Beleza? Você vê que ele. Continua, sabe? Se ele dá aquela maneirada. Não, ele, assim, ele tá... Pim! Vou jogar outro. Meus dois. Tá, agora você joga por exibição. Vantagem de novo, não? Não, normal. Tem. É, eu não sei porque eu tô deixando. Nossa, seis. Você não viu? Tá assim, no, quando você vai, Tim, você vai pegar outra moeda e, né? Você tava com um olho na moeda e um olho nele. Você ia fazer assim, né? É. Quando você faz assim, você olha o moleque já não tá na fonte. Eu vou pegar a moeda de volta. Senhora só tem uma, né? Não é tão rápido assim. Caraca. A moeda tá lá, mas tá sem o saquinho de ouro. Eu cutuco assim, esse de ali. Criança. Eu vi a criança brincando na água. Pô, lá. Água, eu deixei cair a moeda ali, parece. É dinheiro, mano. Eu sei, mano. Percepção. 21. A gente tá longe dela. Você, o moleque você não vê, mas você, você vê saindo da fonte pequenas poções d'água. É, então, poça d'água. E ela fez mais ou menos assim, ó. Ó, vocês entraram por aqui, né? Vocês estão mais ou menos aqui. Uhum. Aí vocês viram o moleque aqui. Aí você vê assim, pelo menos, de onde vocês estão, vocês vê pelo menos assim, ó. Uma pocinha, aí você já tá atrás da fonte, você perde de vista. Mas aqui você viu uma, assim... Na distância de um passo. Aqui, assim, tem pocinho ou não? Tem. Tem? Aqui, tem. Fora, tem. Do lado tem. Da fonte. Tem. Então eu vou movimentar até aqui, ó. Eu vou vir... Pro beco. Tá. É, entendeu? Aí no intervalo das casas aqui. E eu vou tentar... Ah! Tá, então você vai tentar pular de surpresa nele. Isso, eu vou calcular assim. Mas sério ou brincando? Não, eu vou tentar segurar ele. Vai pelo cafiar o Giovanni, desmaiar ele. É. Tá, então você joga furtividade. 14. Aí você escuta passo. Tum, tum, tum, tum, tum. Pesado ou leve? Não, leve. Leve. Você escuta passo leve. Aí você, com vantagem, né, que você tá furtivo, você joga pra... Você joga um ataque normal. Ataque? Como se fosse... É, porque é como se fosse... Você vai agarrar? Não, vou agarrar. Então, agarrar é como se fosse um ataque de soco. Ah, tá. Outro soco, não é? Foi só o do dano. 18. Aí quando você pula... Meh! Você agarra aquela cabra. O cabra? A cabra tá... Busca. Caralho. Você tá agarrando... Meh! Nada! Você vê que a cabra é quase do tamanho dele, né? Então ele tá assim, né? Não. Só tentando esconder a janta só pra você, né? Nada, não. Pra mim é uma coisa furtiva, é percepção? Sim. Eu vou jogar percepção se eu acho uma coisa furtiva no ambiente. Quanto? 16. 16 mais. É furtiva. Como que é? Percepção? Percepção. Acabou de falar percepção. Que lápis. Quanto? 16. 21. 21. Você escuta percepção. Ele te abraçou a cabra. Você escuta um cochichar assim. Eu já ouvejo? Não, você ouve. Tá perto? Tá. Tá perto, tá assim, ó. Você... É do outro lado, cara. Não, não. Ah. Assim, aqui tá a coordenada em relação a ela, né? Vocês estão... Tá você na frente. Ó. Uhum. Você aqui, uhum. né? Vocês estão aqui. Vocês uhum. viram que ele pulou aqui e abraçou a cabra, né? Aí você mais ou menos assim, ó. Aqui, ó. Pra cima na casa. Você... Desce daí, moleque. Sempre funciona. Pero você... 1,19. É, esse é mais você. É. Não, assim, você sabe a casa que ele tá. Mas assim, deixa eu ver agora a percepção dele agora. Quanto que deu a sua? 21. Não, assim, ele não percebeu o que você viu. Ele tava cascando o bico, mas bem baixinho assim. Só você ouviu. E assim, ele não percebeu que você sabe de onde vem o som. Eu vou jogar o fogo das espadas lá em cima. Nossa. Pilampas. Desvantagem, é. E desvantagem porque ele não... É. Nossa! Cara! Cara! Foi desvantagem. Foi desvantagem. Vale o 15, aqui, do. E ele conseguiu passar. Qual que é o CD? 13. Nossa. Opa! Você vê assim que tipo, ele tá cascando, de repente você tá, solta daquela parada. Tá assim, o barulho para. Só que você escuta passos de tipo descendo e correndo. Ah, dizemos isso, moleque, segue viagem, vai, segue o baile. O que você tá tentando fazer? E você, o que tá tentando fazer? Tentando ajudar, o que você tá tentando fazer? Eu quero ajudar. De repente, eu vi, joga teste de save and throw, né? Teste de resistência de destreza. E também, precisa plugar. Ah, não, vamos finalizar. Já? É. Destreza com desvantagem? Quanto ele bateu? Isso. Por quê? 7% que dá... 13 minutos. Uhum. Que desvantagem. Porque você não tá vendo. Mas mesma coisa que ele. No meu bolso? Não. Porque eu tava pensando no meu bolso. Qual foi o outro? Dois. Nossa. Ok. Agora eu vou rolar o dano. Eita. Bota esse boneco. Um de dano. A bolinha de papel. É, foi uma pedrada. Literalmente. Eu consigo ver de onde veio? Não, você não conseguiu ver de onde veio. Percepção. Só que você, ó, você percebe que. Você percebe que a pedra tem um pedaço de papel amarrado. Eu quero ler. Eu sempre levo ler. Vá embora. Ou vá se arrepender. Tá escrito aí. Onde veio essa pedra? Ah, tá. Não, aliás, tá escrito arrepreender, viu? Repreender. Sim, arrepreender. Ah, beleza. Mas tá confuso de novo. É. Tá escrito assim, vá separado, embora. Tá escrito desse jeito. Uhum. Vá embora, separado, ou vá se arrepreender. Tá escrito vou. Desse jeito. Faz tática. O Bor tá confuso. Fufusca abraçou a cabra. Você tá com um negócio lá em cima. Tem pedra alguma voando sigla lá. Tem na carta, bilhete? Boa. Tem alguma sigla no bilhete, alguma coisa? Não, você vê que foi escrito com um pedaço de carvão, bem chulo. Bem assim, sabe, coisa... E o menino sumiu. É. Percepção? 23, ó, você viu que... 23, deixa eu jogar a furtividade dele. Quando você olhou pra direção, né, que você tomou a pedrada, você só vê aquele negócio, aquele... Aqui é a parede, aí você vê um olhinho, fez assim, ó. Eu vou procurar ele. Ai, desiste desse menino. A gente tá lá por causa dele. Como desiste dele? É dele? Nossa, é. Vitória! Mas não é um homem. Um menino tipo, que cresceu, aí depois ele matou as pessoas. Não. Ai, Nárnia! Não! Vamos fechar por hoje, por aí, acho que moleque. Não, era a Valkyrie que tava no controle. É, ah, entendi. Eu cheguei agora, desculpa. Eu vou... Eu vou procurar ele. Ah, vou deixar o país. Pra que matar o vampiro lá? Deixa ele. Beleza, né? Mas... Não é problema meu. Eu vou fazer o quê? Nem sou daqui. Eu sou lá do Rio, lá. Ó. Eu tô lá de São Paulo, Rio. Lá. É, eu vou procurar moleque. Vou jogar um. Uhum. 12. Não, 14. Você vê que, assim, quando ela olhou, você olhou para a mesma direção, você vê que naquele beco lá, aquele beco, uma das casas tem um buraco na parede. Tipo assim, são duas, três tábuas faltando. Tá. Eu quero procurar um cesto assim mesmo. Tá, ó, você vai jogar percepção acima de... Acima de... Acaba, sei lá, uma pessoa minha. Acima de 13. 13 ou mais, você achou um cesto que você queria. Senão, não achou. É. Nope. Eu vou correndo até lá. Uhum. Correndo. Você chega lá, você vê que... Que assim, a parede, as tábuas estão quebradas. E por dentro, tá duas tábuas assim. Então que a primeira coisa que você pensou é, se a pessoa fosse remendar, ela ia remendar de fora pra dentro. Eu posso jogar arcanismo na casa pra ver se tem alguma coisa? Conseguiu? 10. É arcanismo? 12. Vitória. Eu esqueço. Acabou de falar, posso, né? Posso jogar arcanismo? É arcanismo? Ó, você vê que a casa emite uma aura negra. Gente, cuidado! Eu vou meter o pé na porta. Eu não vi. Não. Não vi. Sei, ó. Tirou 8. Ainda bem, a força, né? 11. Quase um quebra. Quase bate pra trás. É. Não, você arrebentou. Nossa, que aura negra, você viu? Você arrebentou. Você viu que era, tipo, bem assim, só encaixado pra não entrar nada, não entrar ninguém. Você, cuidado. Você tava lá? Tô. Eu fui lá com vocês. Tá, Eu tô procurando. Por caixa. Que? Você quer testar de novo? Você eu vou pode procurar testar uma de... rede agora. Por quê? Uma rede de porque pescar. Tem moda nele. Rede de pescar. Quanto? Mesma coisa, 13. Tirando o Osmar. 13? Ah. Achei. Oito. Chama uma rede de pescar, Osmar. Nossa. Você mostrou o quê? O cara deixou pra consertar lá, né? Pra né, consertar o furinho, ele pegou e furtou eu ali. Eu coloco a cabeça assim. Vejo lá dentro. Aí você vê num cantinho da sala, você vê como se fosse uma parede e como se fosse uma luz trêmula. Ela tá saindo de trás do cantinho. Sabe assim, quer dizer, a fonte de luz tá atrás da parede. Então você só vê a luz trêmula, uhum. Né, assim, e tá atrás. Você vê que tem um pedacinho de parede e a luz trêmula tá atrás. Assim, você vê as beiradas da luz sair pra fora, sabe? Então, ó. Aqui eu quebrei aqui. Isso. Aí você vê onde aqui, que ó, é a porta? A porta é aqui. Aqui? Uhum. Eu vou falar... Fica aqui. Aí você vê, ó, aonde? Aqui. Na. Ó, aqui você faz um risquinho, que é a paredinha. Uhum. Aqui assim? É. Aí a luz trêmula, você vê daqui, ó, tá vendo essa... Então, eu vou assim, ó, fica aqui. Aí eu vou dar a volta e vou meter o pé na porta. Uhum. Ó, eu quero achar um... Do que você tá com medo? O que vocês querem comigo? Minha vida já não é ruim o suficiente. Nós viemos aqui te ajudar. Vocês não podem me ajudar, eu nasci assim. Assim como? Assim, todo mundo fala que porque eu nasci cigano, que eu faço essas coisas. Não, eu não tenho esse tipo de problema. Nós viemos da vila de ciganos. Persuasão. Eita! 7. 5. Nós viemos de lá, nós estamos aqui pra te ajudar. Sei. E como eu tenho, como eu posso ter certeza que vocês não vão me vender como escravo ou fazer pior? Não! Eu não sou esse tipo de gente. 18. Tá 20, quer ver? 3. Você não é o primeiro que vem com essa conversa. Ele fica assim, tipo. Mas eu realmente. Ele também quer. Mais um, você consegue. Qual é seu nome? Eu realmente vim aqui pra te ajudar. 16. Nossa! É mais um, só mais uma mentira. O último que tentou me ajudar me espancou por 3 dias até eu conseguir fugir. Mentiroso, sai daqui, me deixa em paz. Ou some pior daqui. Vai acontecer com você. Moleque? É. Você já me falou, some daqui, meu. Você conhece a Esmeralda? Quem a cigana tem a ver com isso? Nós queremos te ajudar, isso realmente é verdade. Você vê que quando você menciona ela, ele pega um pedacinho de madeira. Uhum. Ele pega assim, como se fosse uma tábua, uma coisa assim. Uhum. Um caibro, né? Uma tábua quadrada, né? Né? E você vê que ele, sabe, tá meio assim, querendo impor pra você ir embora. Uhum. Mas ele continua te ouvindo conversar. Aí ele fala, o que a cigana tem a ver com isso? Eu pego e eu coloco, eu vejo que ele pegou o caibro, eu coloco o escudo e o martelo no chão. Assim. Eu falo assim, nós realmente viemos te ajudar. Muito bem. Tá, pode ir agora, você... Apesar de tirar 20, você joga de novo. 18. Aí que vem de novo. Tirar 20 de novo, moleque, sai pra bater no seio. Nossa. Oh! Deu 18, 18. E aí? Então, geralmente quem... Eu rodei e você rodou. Então a gente... É. Então, assim, a gente conversa mais. Aham. Tá, aí, o que você falou depois da... A gente quer realmente te ajudar, né? Você falou. Sim. Aí fala assim, ó, já ouvi muito essas histórias. E vocês estão invadindo a... Vou dar uma pausa. A minha casa. Então sai daqui, me deixa em paz. Sai daqui. Eu tô no bico. Nós podemos te dar um futuro bom. Vai pescar um bong. Nós podemos te dar uma família. Eles vão te acolher lá. Esse era o acordo. Nossa, ainda bem. Quer ver 18 de novo? 9. Agora foi. Quase foi 20. Aí você vê que ele encosta também no chão e senta. Aí ele fala assim, com o tom de voz dele tá diferente, tá mais calmo. Mas por que vocês me ajudariam? Você só fala, você não precisa fazer teste. Qual é seu nome? Meu nome é Zephyr. Zephyr. Nós sabemos da sua história, Zephyr. Sabemos que eles maltratam você aqui só porque você é mestiço, meio cigano. Você é um mestiço cigano. Eu não tenho problema com cigano. Nós viemos aqui em uma missão e essa missão envolve você. Pessoas estão querendo te fazer mal, falando que você é uma criança amaldiçoada. Mas quem daria importância para um pé rapado que nem eu? Você é mestiço cigano. Incriminando você, vão incriminar todos os ciganos que tem na região. E é isso que eles querem. É isso que eu sou, um peso? Não. Depende pra quem. Posmar não é, Posmar é importante. Depende pra quem. Mas nós estamos dispostos a te dar uma família, te dar um lar. Lá você são do Conselho Tutelar? Ah, vai, corre. Não. Aí você vê que ele baixa a cabeça assim. Você vê como é sair uma lágrima. Isso não pode ser verdade. Não pode ser verdade. É tristeza ou alegria? Não, ele tá incrédulo. É. Essa pessoa assim, quando tipo, tipo, o que eu sempre sonhei tá acontecendo comigo, né? Uma coisa assim. Entendi. Tá extremamente incrédulo. Venha comigo. Aí você vê que ele vai estender a mão pra você, né? Só que no meio do caminho ele começa a tremer assim. E cai? Não, ele apoia no chão. Ele apoia uma mão no chão. Aí você vê que a voz dele muda. Sai! Eita. Tá. Arcanismo. Enquanto é tempo. Você vê que assim, é uma voz forçada. Mas é a dele. É, ainda assim, a voz dele tá diferente, mas ainda é a dele. Não, você vê que ele tá assim no chão lá. Eu falo assim, eu não vou sair daqui sem você. Aí eu vou lá agarrar ele. Você vai agarrar ele? Vou. Nossa. Então você joga o... Nossa. 13. Eu vou entrar pela portinha lá pelo buraquinho. Escutei, né? Tudo isso. Não sei. Não, se você entrou, você escutou. Não, tava, que a mãe dela falou pra portinha. Ela ficar aqui, ó. Pra, tipo, se eu quebrasse a porta e sair por aqui. Entendi, tá. Acima pela distância. Acima de 14. 14 ou mais. Rodou e foi pro céu. Eu ouvi, eu entrei pelo buraquinho. Sim, você ouviu toda a conversa. Dica. Isso. E você entrou ali. Os Marcos, você tá longe, né? Tava. Nossa, eu tô lá no meu cantinho com a rede, assim. Peripécias dos Marcos. Como ficar fora da cena, estrelando os Marcos. Bios Mar. Ficando fora da cena. Depois eu vou jogar o que você pegou. O Nefir tá procurando o moleque lá na fonte ainda. Ele pegou o galante. Ele tá assim lá. Ele tinha ali um encostado no outro. Aí de repente tem um outro negócio do você, lado assim, você consegue agarrar ele, Giovanni? Você consegue agarrar ele normal, você vê que ele tá tremendo. Aí você começa a sentir frio. Até você tomar 5 de dano de gelo. O que você faz na hora que você... Seguro. Continua segurando? Aham. Nossa. Aí ele sussurra no teu ouvido. Eu já falei que eu não vou sair daqui sem você. E eu vou correr assim. Vem aqui. Pra fora? É, ali do... Do buraquinho. É, vou lá. Panela também. Eu tô gelado. Eu tô no inverno. Eu tô dando também. Você falou que a casa tá me metendo uma aura negra, né? E eu vou sair da casa. E vou tentar sair da casa com o moleque. Tá, quando você sai da casa, você percebe, Vi, que assim, você tava prestando atenção ali na conversa, na casa em si. Você percebe que aquela energia negra deixou a casa. Eu não sei, eu só tô com aquilo. O que é aquilo? Tem que jogar o quê? Porque eu sou druida, né? Arcanismo. Arcanismo? Eu jogar arcanismo no menino. Na criatura. Quanto? Você não faz ideia, 3. Vocês não fazem ideia. Não sei não. Nunca nunca vi. Então, você tá correndo com ele. Mais dois dando de gelo. E aí? Eu não tenho poder aqui. Eu sei que eu tô aqui, ó. Tô segurando. Eu vou fazer o quê? Eu vou desmaiar o menino. Não! Se você vai bater nele, eu vou tomar um socão. Se você vai bater nele, cara. Não bate nele. Faça alguma coisa, você é feiticeira aqui. Não sou feiticeira, eu sou druida. É que seja, é que manja de magia. Eu só sou um guerreiro. Teste de sabedoria. Por quê? Ah, e a feiticeira aí, ó. Vai dominar o bang. 15, não, sabedoria, 20. Agora que eu falei. 20? Não. Você vê que ela, assim, na tua cabeça, você só escuta ela repetir uma palavra. Corre. Falando comigo. Isso, é, mas assim, quando ela pode, quando você ouve a voz dela, né, que ela, assim, quando você não quer que conversar com ela, tipo, o volume abaixa, né, ela fala bem baixinho. Você escuta aquele, no fundo da tua cabeça tá, corre. Eu pergunto, o que é isso? Você sabe o que é isso? Eu vou gritar um negócio, fogo. Corre, eu não quero morrer de novo, corre! Eu grito assim, ó, Nefer! A fumaça! Corre, solta disso! Refira a fumaça! Eu grito assim, aqui! Religião! A fumaça! Vai tentar ser nela! Não, só precisa jogar, né? Eu fico dois e. A fumaça, né? Solta! Não vou! Uma persuasão nele pra ele soltar! Ó, deu mais. É, tá. Aí. Você tenta convencê-la no intervalo, não no bolso. É, exatamente. É, então, a mesma coisa. É. Tá, mais um tô assim, ó. No, e nisso, ó, enquanto ele você vai tomar esse dano de gelo, o Nefir já tá... Uhum. Né? Uhum. Então você toma mais 3. Ah! Aí o Nefir solta, ele joga aquela poeirinha, né? Ela vira, né? Ela... Fumaça. Isso, é. Ela vira uma fumaça. Aí vocês vêm. Atrás do moleque, tipo assim, com as garras cravadas no Giovanni, vocês veem esse bicho aqui. Nossa, que mano. Isso, cara? Nossa, que isso? Da hora! Puta merda. E eu tô assim... Olha o nomezinho dele lá embaixo. Bonicol. Eu vejo ele? Não, você não vê porque tá atrás. Você tá com o moleque aqui, né? Uh-huh. Assim, o bicho tá atrás de você. Ele tá assim, esse dano de gelo é... Entendi. Eu posso gritar o Osmar bem alto, assim, pra todo mundo ver? Pode, e ele vai ouvir. Só de você, você não precisa nem testar. Eu vou gritar o Osmar, vem aqui! Nossa, vou entrar por... Sai correndo e prendendo. Não, diga a palavra-chave. Osmar, ajuda! Já, você falou ajuda, já... É tipo o Care Pack, ajuda a peça. Não, você... Eu só olho pra cima. Oh. Osmar dropa de jetpack. Ok. Eu saio correndo na reta do barulho. Em fúria e prendo. Eu já joguei pra me saber que criatura que ela faz. Eu vou nem pegar as moedas. Deixar tudo lá. Aí você vê que o. Assim, que o. O bicho. Mas o bicho tá possuindo o moleque? Eu não sei, né? Eu não tô vendo. Não, você assim, no meio da fumaça, vocês veem que é como se fosse a sombra. Ela sai, né? Ela sai do moleque e, tipo, que alimenta o bicho, sabe? Ah. É como se o bicho viesse uma fumaça preta que sai do moleque e o bicho toma forma. E aí ele tá, assim, tá você, né? E o bicho tá. Ele se materializou. Ele materializou atrás de você. Então. Nossa, tá. Você vai dar uma entrada no meio da sombra. Por isso que você, assim, você não vê porque ele tá aqui. Uhum. Só que você sente a dor. E eles vêm porque eles veem você, o moleque, você e o bicho atrás. Vou dar uma entrada na sombra, sem pegar o Giovanni. É, que o Giovanni é pequenininho, né? Então dá pra fazer facilmente. Pode ser? Beleza, então assim, ó. Assim que, bom, é que o bicho não tá vendo, você joga com vantagem, porque você tá vindo das costas dele, não tá? Tô correndo e então, o Giovanni tá assim... É, que vocês estão aqui e o Osmar ficou... Onde você ficou? Na rede? Eu tava você, aqui. Tava assim, aqui pra trás, né? É. Tá, então... Peraí, deixa eu me localizar 3D aí. Então, você veio pra cá, o Nefir tava aqui, você veio pra cá, o Osmar tava aqui atrás. Então, assim, tá o moleque... Você e o bicho atrás. Quer dizer que o bicho tá de frente. Então quer dizer que é ataque normal. O bicho tá vendo você. Tá, eu tô. Vou tocar descuidado. Cadê o Ah, usou outro botão do Microgênios! Usou o segundo botão do Microgênios, olha só. E também então vou atacar três vezes. Vou tentar dar um pra desgrudar o bicho do Giovanni. 16 mais 8. Acertou, amigo. Acertei. Desgrudou o bicho do Giovanni. Ele só arranca mesmo, sabe? Porque ele, assim, ele é meio imaterial, né? Então não é o buraco, não é a garra, né? Material que tá nos ombros. Só assim, mais o atacou o psíquico dele, né? Pô, mas ele sentiu dano de gelo. Mas assim, você vê que ele dá aquela afastada assim. É, eu vou pegar, aproveitar o momento do martelo, vou virar assim. Dá outra na cabeça. 14 mais 2. 8. Acertou também. Também, olha isso. Aí e o terceiro. Já joga o terceiro já e depois eu rolo o dano. Aí, gritou? É, gritei. Que bom. Esquece do outro dano, hein, ó. Do outro dado. É um D8? É um D8. O quê? Não, é um D6 a mais. É um dado de dano a mais. É, então. Do que você vai. Tá. Vou rodar o dano? Rola o dano, você acertou os três. E é pra ser 2d6. Você vai dobrar o dano por causa do crítico? Vou rodar os dois primeiro pra mim. Os dois primeiros pra mim. É 2. Joga. É 2, 4. Joga o 2 primeiro. Dois, é 8, 9 dados sem jogar. Tem um marcando aqui? É. Faz 7. 7. O bônus dobra também? Não. No crítico? Então faz 7 vezes 3. É, o que der nesses 9 dados, mais 21. Magro. Deu 5, mais. Mais 8. 12, mais 21. Nossa, só colocou 21? 46. Aí é o seguinte, o bicho, ele. Agora se o Rafão atacou primeiro, veio de surpresa. Agora vocês, pra atacar, já que vocês estão mais longe. Aí vai agora. Ele vai ser o último, né? Que ele já começou. Quer dizer, depois que todo mundo é você de novo. E você. Mas vocês jogam iniciativa. É isso. 10. Não. É 9, né? 11. Estrategicamente falando, eu percebo que ficou mais fácil de atacar o bicho com eu segurando o moleque ali? Não. Não percebo ou não ficou mais fácil? Não há diferença. Pra falar a verdade, é até mais difícil, né? Porque você não, assim, no caso, você não viu o bicho, né? E o bicho fica assim, ele fica orbitando em volta do moleque, entendeu? Ah, tá. Entendi. Quer dizer, ele não pode se afastar muito do moleque. Foda iniciativa. Ah, é? Eu tô pensando. Só 7? Tem nada de destreza? Ué. E, bom, Rafão é o último. Agora o bicho, ele tem... Nossa. Caramba. Ai, tá, né? Destreza alta, bicho. Não, sim, o save em toda a destreza dele é incrível, cara, louco. 22, hein? Mais, tá. 11 mais 3. Não, foi 2, 1, acho que 14. Você tá com o primeiro. Então é ele, depois a Vitória, depois o Giovanni e depois o Rafa. Ai, como é bom PT pequeno, né? Você já jogou, tá? Joguei 11. Aí, eu já coloquei em ordem aqui. Dessa vez eu não vou confundir porque eu coloquei em ordem. Tá. Ele tomou? 46 já. Tá, então vamos ver aqui. Tá na hora. Ah, tá. Põe na taça, gente, 10-3. Tá, pera. Meus mar abriu. Respirando novo. Abriu o bicho. Nossa, cara, que isso? Tá. Abriu o bicho e o bicho na marretada. Tá, que hora eu falei que era? 10-3. Vocês chegaram lá. 6 horas? Entendi. Deixa eu ver esse cabelinho, Rafael. Ai, não. Dois claw attacks. Uhum. Beleza. Mais. Nossa, mais 8 pra acertar. Credo. Nossa. É meio fortinho do ataque. Tá. 4, 1, 2, 3. Coitado do Nefir que apanha. Vai, Nefir, tanca pra nós. É. Olha isso. Botei lá. Nossa. Só que 19. Quer dizer, né? Aí o segundo ataque. Quer dizer, acertou os dois. Porque nossa, horrível do Celso, quanto que é a tua vida, Celso? É, não, foi só, eu vou nerfar um pouquinho ele, né? Mas, tipo, é 2d10 de dano. Nossa. D10, tô meio cego. Esse aqui é um D10, é de porcentagem. Esse aqui tá, tem dois aqui. Agora já é. 1 e 4. Uhum. Então deu. É. 5 primeiro ataque, né? Uhum. E. 9 dano. É. 15. É, 15 de dano. Melee weapon ataque. Piercing, de furar. 15. Tá, e aí é bom, foi o bicho agora. É a ave. Então, ó, eu vou usar a palavra curativa do Giovanni. Ele tá feio, né? Não, tá, né? Peraí, deixa eu jogar esse D20 né? aqui. 12. O quê? 12, então tá. Depois da viu eu vou fazer o Nefir. Uhum. Ó, é um que ele vai jogar o Dritblast mesmo, com certeza. Mas o modificador de coordenação, a sabedoria. É né, Celso? Né, Celso? É, é o Dritblast, né? Eu sei. Eu sei que nem o que nem o Matheus falou no churrasco lá. O cara faz bruxo, só faz o Dritblast. É o que o bruxo faz. Tá bom. É o que o bruxo faz. É OP fazendo isso. 5 de vida da Dream. Eu não te curo! É. Quem que é eu agora? Ah, agora. Opa. Não, agora eu vou fazer o Nefir antes de você. Ah, tá. Que eu tirei ele. Ele tirou mais que a vista, só que eu deixei a via antes. Vamos ser Jurinho. É o Dritblast. 2. 2, zerou. Erou porque nem com os bônus dele, duvido que vai dar o tanto aqui. Então, tá, uma magia por turno, então agora você. Eu vejo o bicho, né? É, você vai ter que... Não, você vai ter apenas que virar. Fiz isso pro acidente. Uhum. Né? Mas você vai prever isso. Quer dizer, só assim, virar, você só vai gastar o move. Nem vai gastar move. Você apenas vira. Você vê que o moleque tá fora do server. Uhum. Ele flutuou uma coisa assim do chão, ó. Mas você vê que os pés dele tá assim, né, com a pontinha pra baixo, né, que ele não tá. E ele tá, né, com as mãos assim, não tá? Que nem o server, uhum. Né, mas tá assim, ó. Você vê que ele tá desacordado, assim. Tá. Então eu vou soltar o moleque, vou dar 2 murrão no bicho e vou lá pegar minha arma, porque eu deixei ela dentro da casa. Nossa! Foi isso, ó. Nossa! Tá, ó, peraí, como é que você vai fazer esse turno? Ó. Ah, que atitude? Que é eu vou dar 2 socos e usar meu movimento pra ir lá buscar. Entendi, você sabe que você vai tomar ataque dele, né? Quando você vou. Sair. Tá? Então, entendi. Então, soco. Soco 1! 17, acertou. Não, só 17 acertou. Soco 2. É, 18. 11 mais 18, acertou também. D4? Ah, é, D4, irmão, é D4. Ó. Opa! Não é arma grande, não, então. Não é, um quinta que você tem. Mãozão. Então, é mestre de arma grande. Rocha dele. Ó. É versátil. Então, terceiro ataque, 18, acertei de novo. E. Crita, é. 14. Ó, full! No 4. Dei 20 de dano nele no murro. Por que? Você falou um dado foi para todos os socos? Que não, eu já tinha rolado os dois. Já tinha rolado dois. Tinha dado 4, 1, é 4 em 1. Deu 2, 4 e 1. Entendi. Então o total é? 20. Ó, 4, 8. 4, 8. Você como assim? Não soma força? Não, soma sim. Então. Ah, você tá somando força. 12 deu 20. Mais. Oh, errei nas contas. 4, pois 4, é. 9. 12, 21 de dano. 4, 9. 21, tá. Dividido por 2. Nossa, uma dança no mundo de forma. 22 de dano. Dividido de dano. Por 2, 11. Mas minha mão é mágica, faz mágica na mão. Aí eu vou usar a minha ação de movimento pra buscar a arma. E os... Aí você toma um ataque. Conseguiu alcançar o bicho? Uhum. Hã? Conseguiu alcançar? É. Né? Ah, você tá sem armadura. É mais 8 pra acertar. Ah, acertou. Já tô sem um escudo. Ah, tô com 16 de Zé. Piercing Claw. 5, 9, 65 de dano. É, 11. 11. 11. Deixa eu pegar o dado que não é o com o 0 junto, que tá me confundindo. Pronto. Tá, agora. Agora, depois do Giovanni. Ai, depois do Giovanni. É o Orafone de novo. Giovanni, ele recomenda. Osmar bate. Força. Osmar precisa de um D20. Tem aqui. Osmar, terceiro. Primeiro ataque. Nossa. 4 e 4. Acho que você errou. Ó, então, mais porém, 8, mais 8. Quando você chega pra bater nele, agora que ele tá prestando atenção em você, ele tem uma reação que ele bate de volta. Lógico. 6 mais 8? 14? É, errou. Não, sim, tudo bem, é outro, né? E aí, agora prossiga. Mais 2. Você sempre tem 3 ataques, né? Só que depois você entra em fadiga, né? É, são 10 turnos pra chamar fadiga. Oh, não. Depois é um nível de fadiga. 13 mais 8, certo? Terceiro ataque. Acertou também. Aham. São 4 D6. Tem mais um D6 aí? Mais 14. Não, porque eu não abri a bolsinha. É, joga. 4D6 mais 14. É o que der aqui mais 14. 10. 15, 29. Agora é ele, o bichão. Aí ele, assim, vocês veem que ele fala: vocês acham que nunca enfrentei guerreiros antes? Nunca irei morrer. Eu grito lá: não nós! Mentira, meu amigo. Aí ele usa um bônus action pra pular dentro de uma sombra. Vou mergulhar. Né, cara na pedra. Aí é o seguinte, aí ele vai atacar com vantagem, porque ele tá... É. Ele faz igual o Gobita. É. Ele pula dentro da sombra e... É, igualzinho. É. Aí vamos ver quem é o Felizardo. Quer ver? Nefir tankando. É. 1, 2, 3. Nossa. Morrer com o personagem. Morrer você não tá aqui. Deixa eu ver como ele tem de vida. Pera aí. Tá. O primeiro só ataque com vantagem. É, o primeiro só, né? Porque ele vai perceber, né? 14, não, acertou. Aí é o seguinte, ó. Quando ele acerta a garra, ele pode. Ele pode prender o cara no meio das garras, né? Que você vê que a mão dele é uma fucking garra gigante. E ele agarra. Ele, assim, ele deixa de dar um ataque, porque a pessoa fica ali, agarrada ali. Ele fica. Acho que ele não dá dano, mas deixa a pessoa imóvel. A pessoa não pode fazer nada. É. Então, assim, ele vai dar o dano, né? Que é os dois. D10. Mas caralho, cadê o do outro? Nossa, na minha cara, sério mesmo? Quanto fucking cego. 6 de dano. Aí ele dá 6 de dano e. Quem joga pro Nefir? Um teste de. Força. É um 7 ou 1 ali? Ó, é um 1, ó. Não mexi. É um. É um. O 7 tá aqui. É um. Ah, Nefir! Por quê? Ó, eu vou fazer o seguinte, ó. Do jeito que o bicho bate nele e agarra, o bicho aperta um pouquinho forte demais e ele corre no chão, desmaiado. É pra não matar, né? Ah, não, matar não ia matar, não, porque não dá mais da dano. A pessoa fica, agarrou ali, mas só que como ele foi se defender e deu crítico, né? Então, né? É, ele pegou até de mau jeito e né, não consegue respirar tudo, ele desmaia. Então, Nefir is out of combat. Ok. E tem o outro ataque do bicho. O bicho vai mudar de alvo porque um dos alvos tá no chão. Agora ele não tem mais vantagem, né? Porque ele, né? Um. Um é tu. Um é. Um é tu. Aí, você corre normal, né? Uhum. Você usou o turno pra bater e correr, né? Então você andou 9 metros. Deixa eu ver só o deslocamento dele aqui. Armor hits. Nossa, que bom! Ele tem mais respirado. Você tem 30 feats? Beleza, ele tem 40. Eu tô apanhando nas costas com vantagem. Nossa, mano. Ah, não! Nossa! Fala que ele tropeçou e caiu assim pra dar na cabeça dele, filha da puta. Tropeçou nossa, no vento. Nossa, cara, que. Deixa eu fazer meu turno com vantagem. Nossa, velho. Nossa, que bosta, o Yon na vantagem, cara. Nunca, nevermore. O temor de todo foi. Não, posso aproveitar o embalo que ele veio de boca, assim, fazer assim? Pode. Você pode fazer o seguinte, você pode tanto tentar acertar ele com um gancho, né? A la Shoryuken, né? Ele caindo assim de boca, ou no bicudo. Eu acho que eu tenho mais força no braço, que as pernas é curta. O cara não conhece a raça, né? Ó, assim, já que ele deu erro crítico, você vai jogar como já tivesse acertado o crítico, mas se gritar, dobra em cima ainda. Nossa, entendeu? Mas é normal. É o crítico do crítico. Não é com vantagem, não, né? Hã? É um soco só e não, é um soco só normal, só que o dano já é dobrado, né? Já 2d4, né? Tá. Ah, errou, quer ver? Não. Não? Eu acho que eu errei. Pô, a cabeça do bicho no chão, ele... 12. Não, errou. Felizmente, errou. Eu peguei o dado errado, era esse daqui, ó. Não. Depois do bicho é a vitória. É porque eu não tava vendo, ele veio nas minhas costas. Ele ia com o dedo metamorfo? Não. Metamorfo, né? Transformers. Transformers. Não, ele é morto-vivo. Chaotic Evil. Cadê o paladino? Cadê o fodendo paladino, mano? Cadê o clérigo? Cadê o paladino? Cadê qualquer coisa sagrada? É. Por que os bárbaros? Por que fiz campeão? Usar um... Pegar um nível de paladino, só fica dando Holy Smite no mundo. Fogo das fadas nele. Deixa ele azul bebê. Azul bebê, um dead azul bebê. Ele vai tomar dano pela cor, tipo... Não! Vocês lembram da destreza dele, né? Sabe quanto que ele tem de save de destreza? Quanto? Mais 7. Ele tá no chão. 14. Passou. Tio 13. Ele vai com desvantagem. Aí ele assim, já que ele flutua, ele dá sabe aquela dançadinha no ar? É, aquele. Aí você vê o pó azul bebê caindo assim e. Herou! E agora The Next! Agora o Nefir. Então, deu como? É. Agora sou eu, então. Agora é o Giovanni, então. Então eu vou. Bater nele agora. Batei. Talvez eu acho que errei assim, sei lá. 6 mais? 13. 14. 14? 14 errou. Tá. Aí o segundo ataque. Dá pra ficar mais simples já que eu tô no meio do combate? É 16 pra acertar aí. Aí eu vou segundo ataque. Critei. Campeão do dano de diferença. É, e aí eu vou usar o seu. É, agora é assim, já que você acertou ele, a primeira coisa que você faz é não apanhar dele, porque toda vez que alguém vai bater, ele dá um ataque de volta. 20? 14, é. 14 mais 7, então. Então você. Tanto o dele é mais simples. Ué, o dele vai tentar agarrar, peraí. Já que é reação, né? O dele é primeiro, você pode perder o ataque no ataque dele, né? Porque ele vai tentar te agarrar também. 11 de dano. E vai lá, você joga 14 pra não. Força? Isso, save entrou. Ele foi te agarrar, se que agarrar. E aí, eu já vou usar o surto de ação e dar mais um. Na boca dele. E critei de novo. Nossa! Dois críticos, cara! Quer matar o bicho mesmo! Ah, olha, pena que ele não metade do dano. Nossa, você não tem arma mágica, né? Não, não lembro que eu falei que eu queria uma arma, né? Ninguém quis. Eu trago. Oito. 13, roda de novo, que é a arma grande. 17, de novo, que é a arma grande. 22, com 32. 32 caiu pra 16 de dano. Quanto? 102 no total, assim, não, total. É. Como não, assim? Não foi ele que deu 102. Agora. Total até agora. Ele tomou 102 de dano. Não, eu quero ser o total porque você tá tomando metade do tempo. Eu já tirei metade. Deu 32 de dano. O bicho tava com 64. Você começou com 64? Não. Ó, foi 46 do Rafão, depois 29, depois 11 mil, depois 16 mil. Então deu 100? Porque a arma do Rafão é mágica. Sim. É. Então deu 102 até agora. Tudo bem. Agora, depois do Giovanni, é o Rafão. Vai, Rafão. Vou bater, enfim. Tá. Critei primeiro. Nossa, esse bicho, cara. Critou o segundo. Acertei o segundo. Acertou o segundo. 16, então. Acertou o terceiro. Acertei o terceiro. Então... É. Antes, já que você acertou. Teste de resistência. E, calma. Acertou com 19, se ele fosse campeão também, né? Uhum. Te acertou. Então você joga. Eu vou jogar os dois dadinhos. Magrérrimo. Físico? É, piercing. É, piercing. É, físico. É, isso é. Tomou um de dano. E vamos ver. Ó, quer ver? O bárbaro com vantagem no teste de força. Vantagem, né? Com fúria. Que velho, o bicho agarrar ele. Só mais que não. 7. 15 mais 7. Passou no 15, amigo. Só no 15. Menos 1 de dano. De 55 foi pra 56 de HP. Isso! Tá me rindo. Bate, Rafa. Agora fica bom. Então são 9. É, agora não tem 9d6 mais 21. O bárbaro é muito bom. 8d6, 9d6 mais 21. 9d6 mais 21. 21? É, 21 mais 9 D6 agora. 3, ó, deu 11. Vai, de novo. 11. Na verdade são 10 D6, quando crita, então roda mais um D6. Vai. Não, já tá, já. Deu quanto que deu? 11, mais 7, 11, 8, 9, dá só 9. Ah, você tá contando com 3. Mais 7. Mais 1. Mais 1, mais 8. Já fez? Já, 48. 48. Quanto? 26, 29, 11, 16. Ih, já passou do 100 que lá vai. É. 150? Nossa, mais... ele tá nível 5 e não matou o bicho ainda. 151. Rapaz. 150? Tá, assim, quando você bate, você vê que... onde você mirou? Cabeça. Cabeça? Você vê que ela, assim, ela espatifa, sabe? Assim, só que em vez de sangue e coisas assim, é uma sombra que faz aquele... Só que assim, um negócio preto. É, um pelo preto, é. Aí ele, sabe, daquela... Aí você vê que o resto do corpo começa a se desfazer. Só que em vez de ele se desfazer pra cima, ele começa a se desfazer e voltar pro moleque. Aí você vê assim que o moleque ainda flutuando assim. Vocês podem ter vencido essa, mas eu voltarei enquanto ele viver. Aí você vê que o moleque cai no chão. Mata o moleque. É, segura o moleque. Mata o moleque. Vai, tijolinho. É. Matar o slime. Matar o slime. Nossa, galera. Aí vocês veem que, tipo, o moleque tá lá desfalecido. O moleque tá aqui, não, né, filho? Sonhando, né? Entendi. Então, hoje teve Rafão de Osmar, Giovanni de Fufusca e a esquizofrênica e a Vi com a... Nisha com a Nisha barra Valkyria. É isso aí.